No dia que alguém conseguir falar de que etnia eu sou, eu começo a levar a sério esse tipo de classificação. Eu não sou porra nenhuma. Uma vez o bode tava preto, eu lembro. Crise existencial, hein? Bode Não, tá de forma alguma, triste, cara. de forma Eu não sou alguma. nada? Que isso, Não, de cara? forma Ninguém me alguma. ama? Mas esse é o ponto que eu sempre levanto quando começam esses papos idiotas, cara. Ô, bode, Que esse aqui é um país miscigenado pra caralho, cara. Então foda-se. Você deve ser dos meus. Qual é a sua raça? A raça humana. Bom, Labrador. certo. Eu sou isso. Quando ele pergunta qual é a minha raça, eu sou raça humana, ué. Não, mas ninguém pergunta qual é a sua raça. Pera aí, quem é que pergunta qual é a sua raça? Você vai se Não. mudar de Como trama? é que tem a raça negra? Você vai entrar no canil, qual é a sua raça? Não, Jovito. É que tem a raça negra que falam. Eu tenho gosto. Não sou raça negra, não diz Raça nada. negra? É, mas é ciúme Ciúme de de você. você, ciúme de você, Só ciúme pode ser de raça negra se você. tiver teclado. Se não tiver teclado, você não pode ser raça negra. Que está começando o podcast de Tanguinha! Agora o momento sério da Tanguinha Corp. Esse programa é um programa de luto. Uma homenagem póstuma ao nosso querido Chico Anísio. E salário, ó! Cara morreu, caralho, cara. O povo é o melhor imitador de todos os tempos, cara. E aí, em homenagem a ele, nós já sabíamos que o troféu tava vindo aí, a gente falou, porra, já sei, vamos eleger, não pode ser o maior comediante, porque já foi, o maior Chico de todos os tempos. Chico? Então nós temos aqui Chicos, Francisco, Chicói. Rapaz, o maior Chico de todos os tempos vai ser eleito nesse programa aqui hoje. E pra conduzir essa merda, tô eu aqui mais uma vez, forjando felicidade, o Pluff! E o salário, ó! E comigo hoje, o Bode! Eu queria parabenizar todos os envolvidos nessa lista, porque tá foda, compadre. Caraca, aí. Tá foda. Esse vai ser o... Se tudo der certo, o melhor troféu de todos os tempos. Independente do que acontecer agora, já é o melhor de todos, cara. Já é o melhor de todos. E também aqui conosco hoje, o Pombo! Isso aí, só vou reiterar a mensagem de luto, né, de todos vocês aí. É, todos sabem que nós perdemos um grande vascaíno, né, Chico Anísio aí, um companheiro. Então agora eu sou o vascaíno mais engraçado de todos os tempos, já que Chico Anísio morreu. Né, então eu assumo o posto aí e presto essa homenagem pra ele. É isso aí. Valeu, anotei. Anotem então, por favor, todos vocês. Hoje aqui também, pra fechar, são 5 participantes do troféu. Então hoje nosso quarto membro, não é membro, é uma membra... Que isso? É a Dani! Olá, gente. Eu não luto porque eu tô de Chico. Oh! Caralho, que genial! Quantas informações! Caralho, demorou pra cair, porra. Muito boa. E hoje aqui, depois de um tempo desaparecido aqui na Tanguinha Corp, nosso amigo Marcelo! É isso aí, galera. E só pra dar um spoiler do meu voto, eu participei do Mundial de Pokémon. Caralho! Caralho, você é um ninja, brother. Você ganhou alguma coisa? Parabéns. Ganhei experiência, cara. Ganhei experiência dessa. Meus pokémons agora são level 100. Pô, você foi pro Mundial de Pokémon sem Pokémon level 100? Não, burro. É uma piada. First Blood. Ah, entendi. Quem não sabe, o Chico Anísio também participou do Mundial de Pokémon. Ele tinha um time, porra, fodástico. Eu não achei piada, não. Achei que fosse sério mesmo. Enfim, mais um talento pro Chico Anísio pra você também. Hã? É, porque o Chico Anísio foi campeão de Pokémon, cara. Ele lutou contra mim lá no torneio. Ah, ninguém vai entender, porque tinha um cara igualzinho ao Chico Anísio. É óbvio que ninguém vai entender, cara. Por que esse Chico Anísio fosse entender? Desgraça. Ah, eu pensei que ia conseguir tirar uma brecha pra poder falar disso. Foda-se. Continua aí, corta isso aí. Agora não, vou contar porra nenhuma, não. Agora, nossa, porra. Estragou o programa. Porra. Nós vamos para a abertura e vamos para o mural de recados. Tá falando com você, tá aí, a gente já contato. Volta. Corta essa porra. Corta isso, cara, é sério. Corta, cara. Nessa altura a música já deve ter acabado. pessoas vão continuar ouvindo. Moral de recados. Moral de recados. Vamos lá. Moral. Você sabe, o nosso e-mail é podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Tanguinhacorp.com. Se você não sabe também, o nosso e-mail é podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Não, vamos lá, vamos falar do Twitter, twitter.com/tanguinhacorp. Se você quiser mandar recadinho no Facebook, vai lá, facebook.com/tanguinhacorp, ou então manda na busca lá, tanguinhacorp, se você for esperto. Você tem Facebook? Você pode curtir a Tanguinha Corp. É só você ir lá em cima em www.facebook.com/tanguinhacorp ou digitar por Tanguinha Corp. Exatamente. E você, tá dando bobeira aí, rapaz? Tá de sacanagem? Não apresentou pra nenhum amiguinho ainda não? Porra, mas se você não se alimentar direito, vai dar merda pra você, hein? Vai dar merda pra você. E agora a gente tem que colocar no mural de recado, rapaz. Tá se alimentando direitinho? Ah, isso aí, sem dar spoiler. Mas então, fala pros seus amiguinhos, apresenta a Tanguinha Corp, entendeu? Estamos aí numa nova luta, que vai ser em breve divulgada nesse grandioso episódio de hoje. Parceiros também, acessem todos os nossos parceiros, pessoal do Baixo de Soco, acessa o pessoal do Caverna Alpha, acessa o pessoal... acessa todo mundo, cara, todo mundo que você lembrar aí, tem os botões aí na direita, você clica lá. Entre aspas, Poleiro, Telecast, Cinema Fórum. Toda a galera. Todo mundo. Parceiros também, gente boa pra caramba, vai lá, acessa e aí. É na escola que a gente aprende a contar, a criar e crescer. Então, galera, pra quem tá ouvindo pela primeira vez um programa Troféu da Tanguinha Corp, um especial que nós fazemos, todo programa terminado no número 9, ou seja, 9, 19, 29, 39, 49, 119, tanto faz, é troféu. E o troféu consiste numa competição, 16 participantes, onde nós vamos eleger alguém pra ser alguma coisa. No caso de hoje, vai ser o maior artigo de todos os tempos. E a competição funciona no molde de semifinal, tá ligado? De Copa do Mundo. É eliminatória, mata-mata e vai avançando. Nós montamos uma lista de 16 participantes. Por que semifinal? As quartas e as oitavas também são assim. A semifinal também é, né? Até a final também é, porque um ganha e o outro perde. Ok, mas então qual é a tua crítica? Se podia ser qualquer um mata-mata. Depois. Mata-mata. Por que tu foi mata-mata? Acho que é de assassina. Caralho, todo mundo entendeu, brother. Por que a complicação? Eu não sei tentar entender. Exemplo, cara. Eu não fui infeliz. Você que é o infeliz, fica criticando os outros, vai tomar sua culpa. Não. Tá errado mesmo. Tá errado. Tem que falar. Aí, perdi meu raciocínio. Perdi meu raciocínio. Tá errado, tem que falar. Agora se vira aí. Se vira aí. Não. Tem que explicar. Peraí, tinha mais coisa pra falar do troféu mesmo, da regra. Tem que explicar as regras. Sim, mas. Mata-mata e no final mata-mata que no final alguém ganha. Yupi! É isso, quer que eu fale? Programa pra retardado. Você já falou, mas peraí. Vamos à escola, pra se aprender a viver. Começando agora, vamos eleger o maior Chico de todos os tempos. E o round 1 é... Chico Rita versus Chico Buarque. Fight! Round 1, fight! Caralho, o maluco conseguiu botar a voz dele em 8 bits, cara. Que foda isso. É que ele tava com a boca no sovaco. Caraca, com a boca no sovaco? De quem? Quando eu falo com a boca no sovaco, sai som assim. Você fala com a boca no sovaco? Só que quando eu falo, sai assim, entendeu? Que foda, você tem que fazer isso, cara? Não, quando eu quero fazer a voz assim, eu faço botando... Tipo assim, eu quero imitar a gaita. Aí põe a mão na frente da boca, fica abrindo e fechando. Quando eu quero fazer um som de 8 bits, eu ponho a boca no sovaco, entendeu? Não, mas caralho, quando você quis fazer um som de 8 bits, Bluff? Me fala como é que foi essa situação. Em que momento aconteceu isso? Quando alguém virou pra mim e falou, Bluff, fala um som de 8 bits aí. É que meu sonho é encostar minha boca no meu sovaco. Nunca vou conseguir essa porra. Não chega, cara. O meu não chega, não. Ah, bro. Chega fácil. Tem gente que lambe o cotovelo, qual é o problema? Então, Chico Buarque é a lenda da MPB, filho de um cara fodão, o cara pegador pra caralho, mesmo sendo deformado, joga bola. Deformado. O Chico Buarque? O cara parece gente que não dorme há 7 dias, cara. Se você encontra aquele cara com bom sucesso, você vai falar, pô, esse cara tá sofrido. Agora por ele tem o Chico Buarque, ele é charmoso, vai tomar no cu. Ah, ele parece o Kiko, cara. Ele parece ter um bochechão, parece ter um monte de soco. Só isso, a cara dele encheu um pouco pros lados, em pontos distintos, mas não é deformado. Você tá exagerando, cara. Não. Eu acho que o Chico Buarque, ele pode ser até um grande poeta, mas de maneira geral, ele é super valorizado. Acaba por aí. É um grande poeta e acaba por aí. Exatamente. Meu irmão, a minha avó em coma sem voz canta melhor do que ele. Porra, tua avó em coma sem voz, cara? Ela canta em tweets também? mas peraí, olha só. Chico Buarque. Cara, a nossa geração não curte o Chico Buarque. Vale por você. Tem muito fã de Chico Buarque por aí. Ah, só poser, cara. Essa galera que faz letras, tá ligado? Eu curto. Então, tem uma no podcast. Não, você curtiu e você fez com a faculdade. Você é seu intelectual. Ia lá? Ia lá. Brincando, meu amor. Ah, tá. Pseudo intelectual aí, eu não deixava não. Eu ainda não sei tocar a flauta. Sabe quem mais é pseudo intelectual? O Chico Buarque. Muito. Porra, ele era. Ele fazia aquele L assim, apanhando o queixo na mão, tá ligado? Como se ele fosse assim. Caraca, que comercial antigo, tu tem que ter conteúdo, né? Isso aí. Eu entendi. Que era tipo o L do Wagner Love que ele fazia por aí. Pensei que você ia falar que ele fazia coraçãozinho, né? Foi quase. Mas peraí, gente, a gente tá falando... Vida louca. A gente tá se atendo a um competidor, cara. Nós temos o segundo lado da chave, cara. Concordo, por sinal, é um competidor muito mais excelente, né? Cara... Muito forte. Mais excelente. Qual o nome dele? Dele não. Dele ou dela, tanto faz. Depende se você der breed direito no seu Pokémon. Ele pode ser macho ou fêmea. Querido Chikorita. Pô, Chikorita, cara. Pô, muito maneiro. Pô, essa sacanagem. Quem é mais importante pra vida, Chikorita ou Chico Buarque? Chikorita, óbvio. Chikorita, claro. Não tem nem chance. Chico Buarque chega cheio de graça, ela manda um raio solar nele e bum, acabou, cara. Não, eu vou te falar. Se ela gravar um CD, eu compro CD dela no corpo do Chico Buarque. 5 horas da Chikorita falando o nome dela. Cara, quantos golpes o Chico Buarque tem, cara? Deve ter, tipo, 2 golpes, né? Que é deprimir e assustar, sei lá. A Chikorita não, tem porra. Tem, tá, 3 golpes. A Chikorita você pode ter teco, pode ter aquele Lich Seed, né? Pra poder ir sugando a energia dos caras. No level 1 ela já vem com teco. Isso aí. Level 6 ela aprende Grow. Caralho, no 8 ela aprende Liquid. No 10 ela aprende Vine Whip. Vine Whip, grande Vine Whip. Hugo Chico Pipinhas aqui no Brasil. Se bobear, não, ganha o Chili Powder ainda. Ou seja, a Chikorita, ela não é só um Chico, ela é 2 Chicos. Cara, é Chikorita e é Chicote de Vinho. Olha só. Isso deveria contar. Então, já não, Chikorita, vamos fazer a votação então. Eleição, né? Eu voto na Chikorita. Pode. Chikorita. Vamos. A Chikorita. Marcelo. Chikorita, óbvio. Daniele. Chico Buarque. Sinto muito. Eu sou uma mulher de Atenas. Seu intelectual. Felicidade aqui pode passar e ouvir. E se ela for de samba de querer ficar? Seu padre toca o sino que é pra todo mundo saber que a noite é criança. Então é isso, galera. Não tem nem muito o que discutir. 4-1 pra Chikorita. Vamos para o próximo round. Round 2. 2 filhos de Francisco versus Francisco Coco. Fight! Fight! 56. Round 2, round 2, round fight. Galera, eu vou te falar que essa competição é meio injusta, né, esse round agora. Dois contra um, brother. Mas eu acho que ainda assim eles merecem, pelo menos que nós avaliemos se os dois conseguem ganhar do um. Eu tenho um dossiê sobre um aqui que pode levá-lo a uma vitória surpreendente nesse primeiro round. Tá? Quiçá a competição. Então vamos começar então pelos dois filhos de Francisco. É justo. Quem são os dois filhos de Francisco? Zezé de Camargo e Endo Luciano. Zezé de Camargo. Endo Luciano é muito pânico, então não fale Endo não. Zezé de Camargo e Luciano. Tudo bem. Eles são cantores. Isso. Famosos, empresários. São do Montana Grill, não é isso? Não, Montana Grill eles estão sem chororó. Porra, então eles não são importantes, cara. Não, eles são o pai da Vanessa. Come ela e o bebê. Ela comeria um neto dele, cara. Peraí. Eles são o pai da Vanessa? Como é que funciona? Eles são o pai da Vanessa. Eles dois. Com certeza. Ah, entendi. Ué, qual era a sua dúvida? Não, tá. É porque, então, aquele filme com a Arnold Schwarzenegger tava errado. Tipo, sim. Todo mundo falava que era errado, que o homem não podia engravidar. Legal. Mas tava errado. Quando a Sandy for ter um filho, quem tu acha que vai engravidar? Ela ou o Júnior, cara? Com certeza vai ser o Júnior. Não tem nenhum mistério nisso, cara. O homem pode já muito deve bem... Grávido, deve estar no segundo filho já, provavelmente. Mas eu os dois filhos... Eu encontrei a Sandy num evento de videogames. Ela tava fazendo pirocóptero também? Ela tava no Brasil Game Show e o PC Siqueira era o apresentador. E aí o idiota foi fazer uma piadinha com o Lucas Lima, que ia se apresentar no evento. E aí ele virou e falou, eu comeria a Sandy muito fácil. Ele falou alguma piada assim, a Sandy tava na plateia, ela levantou assim, deu tchauzinho pro idiota. Sério? É. Aí ela pintou o cabelo de louro e virou devassa. Que fracassado, né, cara? Deve ter ficado mega sem graça pra deixar de ser idiota. Mas isso não é importante, pra isso que era, não é importante, a gente não estar competindo nessa competição incrível. Resumindo, Vanessa Camargo, música, acabou da X de Francisco. Não, pô. Eles têm um filme, eles têm um filme maneiro. Não, e eles estão em crise também, cara. Tem que salientar essa parada. Eles estão querendo se separar aí, parece que tá com câncer aí, sei lá, qual que é o do bagulho. Tô passando mal, minha barriga tá doendo, não quero mais cantar. Se bem que o cara que tá fazendo isso não canta, né, cara? É, tô com vontade de cagar, não dá pra cantar, não. E aí ele falou que queria sair lá, porque tava muito difícil essa vida dele de ficar mexendo a boca lá no palco lá e tava passando mal, não dava mais, entendeu? Então, ou seja, já é um competidor que tá aí comprometido, rapaz. Tem que ser visto isso daí. Tá, então peraí, vamos então apurar agora o outro lado da competição. Quem que tem alguma coisa a favor aí do Francisco Coco? Eu vou esperar todos e depois eu vou colocar o dossiê na mesa. Provavelmente ele é gay também, né? Porque... Francisco Coco? Não, senhor. O dossiê prova que não. Cara, vou te falar que ele almoça lá em Ipanema, no restaurante que eu almoço de vez em quando. Praticamente... Ele não come só em Ipanema. Todos domingos... Ah, eu estou falando de alimentação saudável, comida, como é que entendeu? Tu sabe essa porra, cara, que ele não come Ipanema só? Então, o dossiê foi enviado a mim por um grande amigo. Qual o codinome dele? Tem que ter um codinome. O codinome dele é Gordo. É Senhor M. Senhor M. Senhor M, o Senhor M. Que não está presente nesse podcast. Ok. Não é um senhor presente nesse podcast. É um outro Senhor M. É um rapaz idôneo. Isso. Rapaz de família. Trombonista. Trombonista. Mentira. Trombonista também, Mr. M. E Mr. M me enviou um dossiê que, em uma casa noturna da região de Copacabana, o senhor Francisco teria sido avistado dentro da própria casa noturna. Pelo seu amigo? Por esse ser meu amigo, Mr. M. Abraçado com duas senhoras da vida. Duas senhoras. Duas? Um senhor de idade com duas? Era senhoras ou não era senhoras? Não eram senhoras. Eram meninas bem apessoadas. Pareciam bem saudáveis. Pareciam não ter AIDS. E... Ele usava uma camisetinha polo vermelha tão sexy que foi o que tá, é o que tá escrito aqui no dossiê, tá? Ele saiu com as duas meninas, tá? Saiu hoje. Supõe-se que ele tenha feito uso do remédio azul, claro. Opa! Opa! Rapaz, dessa idade não pode depender apenas de sua vitalidade, né? Ele tava ficando cego já, né? Tava com óculos com um grau absurdo, já de tantos apelos. Ele tava tomando um black label na mesa de uma casa noturna da região de Copacabana. Da região de Copacabana. Sem propaganda, mas pra não declarar propaganda, nome. Até porque tem poucas casas noturnas em Copacabana. Tem poucas. A maioria com mulheres de verdade. É, exatamente. Entendi. Agora só, até aí tudo bem, mas nada te garante que os dois filhos de Francisco também não frequentem casas noturnas. Dois filhos de Francisco comiam vacas. É a lenda que reza. Zoofilia? Claro. Interior de Goiás, pô, tu acha que é? Olha o Cardel aí. Ele sair com duas meninas da vida, sinceramente, Francisco Oco ganhou pontos no meu filme. Eu vou te falar que eu também sou contra. Com a idade dele. Com a idade dele. É verdade. Na época que o... Porra, imagina esse cara com 40 anos. Porra. Deveria trabalhar forte. Putz, meu. Então... Mandar fechar o puteiro sozinho. É o Catra. Primeiro não, puteiro. Casa de... Foi o Catra da década de 70. É o Catra, rapaz. Não, trinqueria. É com oco, whiskeria. Né? Whiskeria. Bem, então é o seguinte: eu voto no Francisco Coco, porque ele é vovô, mas ele ainda dá o couro. qual é o teu interesse, cara? Na moral. Ah, não, pô. Eu acho que ele é mais merecedor do título do que os dois filhos de Francisco. Até porque eu acho que seria uma injustiça deixar passarem dois participantes de uma vez só. Mas olha só. Dois filhos de Francisco, na verdade, é um só, porque o outro só mexe a boca. Verdade. Não, mas bem, aí. Não, mas é tipo aquele cara que o boy acabou de falar que morreu, né? É tipo shampoo anti-caspa, dois em eu um. Eu protesto. Eu acho que se a senhora está defendendo os dois filhos de Francisco, a senhora deveria contar com argumentos que ajudassem os seus. Não, eu não estou. Eu não estou defendendo. É, porque não chora. É verdade. Eu não estou, olha só, eu não estou defendendo os dois filhos de Francisco, porque o meu voto é no Francisco Cuoco por tudo isso que já foi colocado na mesa. E porque o cara, tadinho, é Cuoco. É Cuoco. Você manja. Tipo, senhora, por que você manja? Digamos que eu manjo das putarias. Então, ó, antes de prosseguir, então, vou rebaixar dois filhos de Francisco para um filho de Francisco. O que não pode ficar fora da competição. O outro é adotado, coitado. Então, vamos lá. Filho de Francisco contra Francisco Coco. Bode, Pombo e Marcelo. Falta o voto de vocês. Qual filho de Francisco? O que canta. Não interessa o nome, eu não sei, eu nunca sei o nome. Não, não importa. Não. Tem o... Chitãozinho. Vamos lá, Chitãozinho. Ele não é filho de Francisco. Ele não é filho de Francisco? Não. E o Chororó? Tampouco. Cara, acabou. Chico Coco, cara. Pode mandar todos os sertanejos do mundo contra o Chico Coco. Chico Coco é quase um vendedor de coco, né? O Chico Coco. Coco contra o cu assado, porque ele ficou usando aquelas calças apertadas lá, então eu sou mais o cuoco mesmo, o cara. Ele diz no dossiê aqui que ele estava usando calças largas. Então, ao contrário do Felix Francisco. Então é ele mesmo que ganhou, não tem como não, acabou. Não, é 5x0, Francisco Coco? 5x0. Chico Coco é o vencedor desse round. Era meio cuoco. Vamos para o próximo batalha. Round 3, Chico versus Chicabum. Fight! Chico, daquele magnífico filme que eu esqueci o nome. Auto-Aparecida. Agora todo mundo é cult pra caralho, né? Na hora que falaram Chico pela primeira vez, quem é Chico? Agora nego dando sermão com o nome do Zabon, deixa eu falar, né? Interpretei o cara no colégio, como é que eu não vou saber quem era? Eu também. Não sei, sei que foi assim. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Contra ele, o nosso queridíssimo Picolé Chicabon. Puta que pariu, amigo. Negro gelado, né? Um negro gelado. Ai, mas peraí, vamos lá. Vamos lá. Primeiro Chicó. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Não sei. Chico, só sei que foi assim. Não sei, mas é assim. Acho que não tem mais argumentação, não. É isso mesmo. Chico, é isso. Como é que é isso, cara? O cara era foda, cara. Ele era um cara inocente lá, rapaz. Eu acho que eu tô confundindo as botas. Do universo. Oi? Ele era um safado. Não, ele era inocente. Ele era covarde. Mas gostava de fazer mentira e ficar sacaneando todo mundo. Exatamente. Tipo o Plus. É que quando eu falo do Chico, eu confundo todos os personagens desse cara. Eu esqueço o nome dele, mas aí eu começo a lembrar daquele do que foi gravado lá no colégio também, da Espero Prisioneiro. Começo a lembrar de uma porrada de filme, aí eu vou confundindo os personagens. Um é malandro, outro é inocente. Mas eu acho que é um bom personagem, Chico. Eu acho que fica muito mais na memória dos outros do que o Chicabon. Não, desculpa, um segundo. Chicabon não fica na memória, fica no estômago, pra começar. Exato. Verdade. Outra coisa. A quem você recorre naquela noite de calor, quando você precisa de um doce e tem na sua geladeira um pacote vermelho de um picolé negro fresco, de novo? Ou você tem um DVD de um filme nacional muito bacana. Eu prefiro o negro fresco. Quem é o maior Chico? O maior Chico é o que traz mais benefício pras pessoas, na minha opinião, tá ligado? O Chico fez bem pra aquela galera do filme, por exemplo. Porra nenhuma. Nada, ele é um safado. Todo mundo ali não prestava, cara. Então, olha só, o Chico só fudeu a galera, ele fudiu os outros pra se dar bem, cara. Enganava o diabo, enganava a galera. Já o Chicabon, ele engana o calor. Sim, cara, ele tem a proposta dele, que é te refrescar, e ele cumpre. Não, mas ele fode com a tua garganta e ele te engorda. É verdade. Calma aí, um segundo. Se a gente elegeu o Francisco Cuoco e você vem falar que não pode, não pode, que o Chicabon é ruim porque fode? Não, mas olha só. Sua garganta. Não, é uma só. Contradição. Quem disse que o Francisco Cuoco não fudeu com a garganta da menina? Presta atenção. Opa! O com o Oco, não fode comigo. Nem comigo. Agora, se ficar bom... Pula ser aliviado. Tu não deu mole, Dani. Se tu aparecer na frente dele, te cuida. Não. Não, isso acaba no seguinte. O coroa ainda brinca. O Chicó tem palito de madeira enfiado no cu? Então ele é o vencedor. Você pode ganhar uma casa lambendo o Chicó? Não pode. Ah, valeu. Cara. Vendendo sua perícia, o cara faz de tudo pra te agradar. É verdade. Agora o professor vai querer tentar. Isso tá muito pesado. Não, você tem nem ciúme. Eu não acho, bastante. Vamos votar. Daniele, em quem você vai votar? Nosso amigo Chicó ou nosso querido Chicabon? Eu voto no Chicó. Só sei que foi assim. Não, porque o cara, o personagem em si, ele é muito importante e tal, de uma obra boa. E ele realmente já tá há muitos e muitos e muitos anos presente na cultura. O Chicabon não, tá? É muitos e muitos anos presente em todas as dores de garganta. Isso, custando 1,95. Caro pra caralho. Nem todas as dores de garganta. Nem todas, é verdade, nem todas. Eu defender a laringite, a faringite e a outra lá que eu esqueci o nome. Mas não é importante. Nós consideramos o seu voto, muito obrigado, Chicota 1-0. Marcelino, seu voto, por favor. Meu voto é óbvio, como todo bom gordo é no Chicabon. Faz muito bem. No final, eu boto na geladeira rapidinho. Vai lá. Enquanto você não volta, eu digo também que eu voto no Chicabon, como um bom magro, não tenho problema pra engordar. É. E o Chicó gostaria de comer. Fico no Chicabon mesmo. Então... Pombo, seu voto. Você é o tipo de cara que lambe o Chicabon inteiro e depois lambe o palito. Cara, eu voto no Chicó, porque o Chicó é um personagem muito, muito forte na minha memória e porque ele não tem palito, como eu falei, de madeira enfiado no cu, ao contrário do Chicabon. Cacetada aí. Bode. Pode. Você percebeu que empatou, né? Pode. O Chicabon é moderno, cara. Aí, meu garoto! Caralho. Chicó. Ah, só não sei, só sei que foi assim, não sei o que, padre, diabo. Só perdeu, como é que foi? Não. O Chicó foi frouxo. Quando ele morreu, ele arregou. Ele pediu ajuda pra uma mulher cair na porrada junto com ele. Esse rapaz manja. Porra, frouxo. Agora o Chicabon tá ali, ele cai no X1 com você. Você chega na maldade, cheio de calma. E se tu vier de malícia, ele vai direto na garganta. Então é isso aí, galera. Vocês engulam o Chicabon, tá? Ele passou. Round 4, Marcelo. Round 4. Chica da Silva versus Todd Chico, a menstruação. É o nome de um filme isso, né? Todd Chico. Retorno. A menstruação. Todd Chico 2, a menstruação. Então, galera, é o Chico das meninas contra a Chica da Silva. Você ainda não entendeu aquele período a cada 28 dias. Em 28 dias, acontece um fenômeno interessante. Eu não sei que a reticência já acabou. É esse Chico aí. Uma gosminha. O Chico vermelho. É, parece suco de groselha. Corte, tá? Só que com um pouco de pelo. Olha a palhaçada, hein? Tem a menina aqui, gente, ficou sacaneando. Eu não falei nada, eu só falei que parece suco de groselha. Maquiagem do palhacinho. Vocês conhecem a Melô do palhacinho? Claro. Qual é a Melô do palhacinho? É porque o garoto ele fica vermelho. É. Ele vai fazer, eu vou explicar com palavras eruditas e tal. Um rapaz de meia idade possui uma senhora com quem ele se relaciona e ela está exatamente nessa fase do mês. E ela pede que ele faça sexo oral nela e então ele tá parecendo um palhacinho, por motivos um pouco óbvios. Tem um amigo meu que não sei se é amigo ou ex-amigo, que ele parou de falar comigo, de tanto que eu zoei ele por uma situação parecida. Isso aí destrói a amizade, rapaz. Qual foi a opinião que você deu pra ele? Na minha opinião, estar de Chico... Ah, de Conde Drácula pra baixo, cara. Na minha opinião, estar de Chico não tem nada de bom. Tá? Claro que tem. Atrapalha claro que tem. Tem não, o alívio. Não. Tem o alívio, beleza. É uma boa desculpa, né? É o fator, é tipo exame DNA, tá ligado? É, dá o alívio, beleza. Só que atrapalha a vida sexual de uma forma assim, braba. Ou não. Sim, mas olha só, ou não. Não, mas olha só. Na minha concepção, tô de Chico... Putz, não tô garantindo. grávida. Tá, beleza. Mas você tem que lembrar que Star de Chico... Fluff, então, né? Que merda. Star de Chico traz uma coisa muito pior do que ele. Você não pode ficar natação. É a TPC. A TPC. Atenção pré-Chico. É verdade. Eu acho que... Olha, esse é um período doloroso na minha vida. Mas muita, grande parte da TPC é frescurite aguda. É uma opinião abalizada, eu acho. É sim. Agora, você vem me falar da Chica da Silva. Eu voto no Todo Chico, já tô falando. Porque você vem me falar da Chica da Silva, escrava que virou rainha. Ah, tá. Griselda das Antigas. A Dani acabou de falar que a Chica da Silva é pior que sangrar, cara. Eita ofensa do cara. Eu vou te falar que eu não assisti a Chica da Silva, a novela dela. Não tenho nada contra. E o Todo Chico, né, tem aquele incômodo, um momento meio chato na vida das pessoas. E eu me incomoda mais o Chico do que a Chica. Você não pode dependendo nem reclamar do Todo Chico. Dependendo da... Ô, louco, bicho! Olha a quantidade de vampiros comentando aqui. Eu me senti um pouco, cara. Eu sou um chucuoco, galera. Olha eu aí. Perdoa o nosso pescoço. Sou praticamente o Drácula agora. Quando eu me cortava, só esperto o punch, cara. Ela tirou isso, cara. Trabalho no Hemorrio, cara. Sabe. Eu sei, não sei nada não. Sabe. Aliás, o Chico feminino poderia ser melhor, né, cara? Porque é uma puta falta de sacanagem aí do Hemorrio ficar pegando sangue das veias das pessoas quando elas podem recolher o sangue do Chico aí, que rola em toneladas absurdas aí de sangue, litros e litros. Ketchup no sanduíche pra quê? O McDonald's é um puta... Ai, que horrível. O cenário ganhou um adicional a semana, né? É. Aí quando vem aquele óvulozinho junto, então que delícia. Nossa, maravilha. Se tivesse outro, vale dois. Todo Chico, eu tô aqui na campanha do Todo Chico. Chica da Silva é uma Griselda negra das antigas. Mas tá, vamos lá, agora eu vou defender a Chica da Silva, apesar do meu voto por enquanto não ser dela. Se a parada é X1... Se a parada é X1, vamos defender um de cada lado. Vamos lá. Só não ia aguentar o Chico, cara. Naquela época não tinha remedinho, pá. Ai, tô com dor de cabeça, tô estressado. O comendador ia dar um pé na bunda dela e ia catar o cara. Cara, mas não é que ela ia. Ela passou por isso. Ela passou por isso. Ela venceu o Chico, porra. A Chica da Silva aqui é Chico. E além disso, eu duvido que um dos quatro fale que não assistiu a novela da Griselda, porque tinha o Cro. Todo mundo assistiu. Se Chica da Silva é a Griselda das antigas, ela merece uma atenção especial, porque a novela da Griselda foi boa. Foi a única que eu assisti na minha vida. Única não. A novela Chica da Silva é... Não é porque você é gay que todo mundo tem que ser, cara. Você aqui tá falando isso, né, cara? Mas com propriedade. Ele já aprendeu essa lição. Não tem novela nenhuma não, cara. Eu duvido que você não saiba quem é Clodoaldo Valério. Ah, eu sei quem é o Clô, porque então, virou um meme, porra. É, porra. Mas eu não vi nem o final da novela, o Diego falou, vou ver só o final, porque o final é legal. Nem isso eu vi, cara. Você foi noob. Não, que noob, cara. Ganhei XP. Eu tô vendo o cara sendo. Não é nem minha, nem da Chica da Silva. Não, sabe o que acontece, Marcelo? O Plus, Zona Sul, pá, ele tem esse negócio de não querer ter cultura popular. Então, novela, é coisa do povo, eu não vou ver. Ele tem nojinho, tá ligado? Ele não se mete com essas coisas, é muito besta. É verdade que você se sente favelizado por isso, João? Não tô favelizado por nada não, cara. Vamos manter o foco aí, não tem nada a ver. Não, esse negócio não tem nada a ver, cara. Você tem que ser do povo também, pô. Olha só, legal. O meu, por que você matou é da Chica e da Silva? Por quê? Porque eu não gosto do Chico. Por quê? Porque poucos são os homens que gostam. Incomoda nos interesses hormonais das pessoas. Os interesses hormonais das pessoas. Mas você não vai ter filho. Eu posso fazer um comentário disso? Você pode tomar remédio e parar de ter Chico. Não, cara, mas o Chico, pessoal, se não existe Chico. Um comentário de leve aqui. Big Brother Brasil já é uma coisa horrorosa. Big Brother Brasil, na final, com o Exalta Samba, bateu todos os recordes das prestes. Exalta Samba! Só um detalhe. Olha só. Eu quero que quando parar de rir, explique do que ele tá rindo. Porque tá rindo da meia hora já. Eu tô rindo da perna do povo. É sério. Ouçam, se vocês já ouviram os programas, ouçam de novo e prestem atenção no Pombo falando ao vivo. Todo programa tem no mínimo 3 piadas que o Pombo fala baixinho. Aí na edição eu me cago. Mas qual foi a piada dessa vez, cara? Não, o Pombo mandou. Essa falou até alto. Falou assim, porra, tu pode tomar remédio e controlar a menstruação, pô. Olha só, isso daí me dá um outro bom motivo pra eu ficar com o Todo Chico. Porque você pode evitar o Todd Chico, mas não a Chica da Silva, só matando. Ninguém quer evitar a Chica da Silva, ela é uma escrava, tadinha. Ela trabalha pros outros. Mas então, você tem não gente quer evitar que não uma gosta de escrava. Então, porra. O cara quer voltar 300 anos aí no tempo. Nossa! Aí. Eu acho que tinha que voltar ao escravagismo mesmo. Escravagismo? Caralho, olha! Volta lá com essa escravacidão aí, essa escravagem. Pô, escravagismo tá certo, cara. Essa escravalhagem. Ah, peraí que eu vou tirar o fone, fica dando meu peito. Eu acho que eu perdi uns 30 centímetros de barriga. Peraí, peraí, tá engolindo o microfone aí, cara. Ai, minha garganta tá doendo. E não foi o Chicabão, hein? Chicabão. Ai, caralho. Virou free for all, fudeu. Acabou o programa aqui, não importa. O programa foi suspenso. Ah. Calma, calma. Vamos lá, vou sentar de novo. Escravo de fugir. Escravência. Por favor, ninguém tá mais sinônimo de fato. Minha barriga tá doendo muito, cara. Pô, acabava vomitando aqui em casa de novo, cara. Para com isso. Também tem que tá frio, Sofia. Tô feita por quem? Pela sua escrava. Do escravagismo, do escravagente. Cheguei a chorar aqui, cara. Porra, eu chorei, enxuguei, chorei de novo. Até que pariu, velho. Mas enfim. Então quem ganhou, né? Todo Chico. É, vamos lá, 1-0, todo Chico, pra Daniele Vulto. Eu voto na Chica da Silva porque eu não gosto do Chico. 1-1. Bote, você que deixou a última, começa agora. Tô de Chico, você pode evitar. Eu não sei, vocês podem escolher meu voto. Tô de Chico. Eu não me importo, temos dois votos aqui, cara. Eu posso votar no escravagismo? Pô, cara, escravagismo existe, gente. Vamos tomar no cu. Ah, eu voto no Chico, porra. 2-1, Chico. Sou eu? Pode ser. Bom, apesar de Chica da Silva, né, ser uma grande novela, uma novela pornô, diga-se, de passagem da Rede Manchete. Exatamente. Saudosa Rede Manchete, por mim sempre. É, inclusive tinha um grande tema, né? Que era bem. Bem pra dar o duplo sentido da coisa. Chica da Silva. Com fundo e ela do rádio. Tratava sobre o quê? Tratava sobre sexo e mulheres negras. Ah, e também. Escravagismo tá certo, vão tomar nos cu. Esclavagismo também. Vão olhar na Wikipedia aí, ó. Fonte mais importante do mundo. Tá certo, escravagismo. Vai ter um link aí embaixo do post. Escravidão, denominada também escravagismo. Escravagismo? Escravalhar. Escravidude. Escravitude. Escravalhança. Como? Oi. Você ah, eu tenho que votar ainda, né? Eu tinha esquecido de votar, só um detalhe. É, apesar disso tudo, eu ainda voto no Chico feminino aí, no Todd Chico, porque é um Chico que, de certos momentos, se torna divertido pra pelo menos um dos gêneros, entendeu? E ao contrário da Chica da Silva, que já acabou, ninguém mais vai ver, então foda-se. Então me chama de palhacinho. Então, peraí, tá quanto a votação? 4-1? 3-1. E o bode votou no escravagismo. Não, votei no Chico. Chico. Ué? 2-1. Só faltou o meu voto. 3-1. Ah, você não votou, meu Eu Deus. Não votei, não né? Não vota. Cara, eu voto no Chico porque eu tenho medo da Dani. Então tá bom. Como assim? É porque ele tinha ganho já também, né? Então... Sim. 4-1. Votou de Chico, passou para a próxima fase. E vamos para o próximo round. Round 5. Chico Bento versus Chiquinha. Caralho, que medo, velho. Pessoas que treinando, sabia? No ônibus, né? Olá. Você olha pra trás, você olha pro outro canto. Nada me tira da cabeça que ele tá botando, encaixando uma traqueostomia pra fazer essa porra, cara. Deve ser. Porque meu pai fala igualzinho. Porque falar assim, é uma arte. Caralho. Aprendizado, pai. Um grande amigo, o M607. Porra, é essa, caralho? Meu Deus, o nego tá surtando já, cara. Cara, tá rolando. Ele chegou no mesmo tom da nossa alegria agora, cara. Ah, nossa alegria! Esse programa tá muito louco! Caralho! Não tem janela aí na tua casa, não, né, Dani? Já tá rolando a morte cerebral já. Tá todo mundo bêbado. Tá agonizando já, tadinho. Tô abatendo ela. 51. Calma, amigo, calma. Na esquerda, pode. Na direita. Que porra é esse agudo, maluco? Aí, agora eu sei que o headset que tu me deu é muito bom, cara. Que eu consegui captar essa vibração aqui, velho. Aí, vou pegar uma água ali, tá? Vou aproveitar essa deixa. Cara, isso é muito... Cara, o programa que perdeu por W.O., cara. É o troféu perdido. Não, que isso? A gente tem que homenagear o grande Quanilha. É, vamos prosseguir, pera aí. Todo mundo respira fundo 3 vezes. Cheiro de enxofre. Pera aí. Eu não tenho mais voz. Ah, vamos lá, gente. Saudoso Chico Bento e nossa querida Chiquinha da turma do Chaves del Ocho. Eu não sei quem é merecedor aqui desse round. Alguém tem um argumento muito forte? Eu tenho. Por favor. Pilo din din din, pilo dam dam dam, meu cãozinhozinhozinho. Pra mim já ganhou. Caralho, tô tocando igual. Eu pensei que foi uma gravação, mas... Pouco, cara. Cadê o Pop, nosso imitador oficial, cara? Tem que competir com ele. Aí, vamos, agora imita o Chico Bento aí. Ele foi realmente pegar água. Foi pegar água, realmente. Vamos terminar esse round sem o Pombo? Vamos rápido. Eu voto na Chiquinha. Eu voto na Chiquinha. Imitação não tem papo. Então, 4-0. Foda-se o Pombo! Vamos para o próximo round. Round 6. Tio Chico da família Adams versus Chico César, Mama África. Esse round foi muito adendo nos duas partes. Precisava, né? Implementar. Precisava. Vamos terminar esse round rápido também, antes de voltar? Vamos. Tio Chico da família Adams é aquele. É o careca, né? É o que eu falo, eu não Opa, vou. Opa, voltei. Vocês estão gravando? Opa! Ai, vai tomar no cu, ninguém me respeita. Pô. Quem você acha que deve ganhar esse round, cara? O tio Chico. Ficou Chico César. O Chico César. Vocês já começaram. Vai se fuder, porra. Eu não vou gravar essa porra mais, não. Aí vamos fazer outro episódio do Adeus Pombo, tipo Adeus Pikachu. O Pombo vai embora, todo mundo fica triste. A gente tem que libertar o Pombo pra ele acasalar. Vocês vão ficar me zoando mesmo ainda? Vocês estão rindo. Quando aparecer com uma Butterfree rosa aí, quero ver vocês rirem. Chega o mês de abril, o Pombo tá na época de acasalar, a gente tem que libertar ele. Pô, eu tô com um filhozinho aqui, cara. Pode. Volta. Aí. Não tá chegando o caço, não, mano. O seu voto é muito importante pra gente, cara. Por favor, participe. Quem tá participando mesmo? Que eu nem ouvi a chamada, porque vocês gravam sem Tio mim. Tio essa... Chico e Chico César. Chico César. Cara, um é especialista em arrastar multidões aí pelas ruas da Bahia, acredito que seja. Pelas favelas da Bahia, né? Clamando pela mãe África, né? Pela mãe África e o outro é especialista. É negão. É negão. Os dois são. Bem indignado, hein? Um é completamente careca, o outro parece um abacaxi. É mas careca da cabeça pra baixo, Sônia, do coco pra baixo. É, exatamente, é tipo abacaxi. E o outro é especialista em se explodir, né, por aí. O Chico tem essa mania de andar com dinamite pelo corpo e andar se explodindo. Eu acho que quem chama mais minha atenção, assim, como figura, é o Chico César. Chico César, ele é um cara que tem muito carisma, arrasta multidões, então por isso ele é um cara escravagista. Muito... Escravagista também, tem um grande abacaxi também. Sabe qual é o meu problema com o Chico César? É que ele é um pseudo intelectual, cara. Ele é o Xoxó? Ele é o Xoxó? Não, você tirou isso. O que é isso? Xoxó tá aqui? Sei. Deve ser. Cara, Xoxó tá votando. Xoxó tá aqui na votação? Xoxó tá na votação de novo. O cara que diz que a mãe lá trabalhou como empacotadeira nas casas baianas pode ser um pseudo intelectual, cara. Não, mas ele é, cara, ele é tudo metido, cara, ele não fala com os fãs, não. Os fãs vão falar com ele, ele passa, tá ligado, vira a cara e tal, ele é mó escrotinho. Faz pirocóptero. Bom, como eu não sou fã dele, eu vou votar nele. É, eu também não sou fã dele, pô, mas peraí, teu argumento não fez sentido. Você tá cagando pros fãs, é isso? Não, presta atenção, se ele caga pros fãs e eu não sou fã, ele não caga pra mim. Sim, mas e... Aí ele se importa, ele pergunta, você gosta de mim? Se a pessoa falar sim, ele caga. Se falar não, ele trata mó bem, né? Senta aqui, exatamente. Toma um café comigo. Basicamente isso. É, então o Marcelo já votou. Eu não votei ainda, eu só argumentei. Não, você falou, eu voto no Chico César. Eu não, senhor. Não, senhor. Caralho, você é um hipócrita. Ai. Quem vai ser teu voto, porra? Cara, eu vou votar no tio Chico, porque eu acho que o Chico César é um filho da puta. É um bandido, ele é um sanguinário, ele é... Um abacaxi e um... Abacaxi é o rei das frutas, cara. Um piseiro intelectual e ele não gosta dos fãs dele, cara. Ele... Abacaxi da África, é do mal. Tudo que ele tem, ele deve aos fãs dele e ele não sabe respeitar. Tá, porque ele é conhecido apenas por abacaxi. Pineapple. Então tá 1-0 pro tio Chico. Como assim? Eu votei, porra! Agora vai entrar meu voto também, você porra. Votou em quem, cara? No Chico César? Caralho, na moral. Não, agora eu vou embora. Vai se fuder. Foi. Tá 1-1, pomba. Tá 1-1, pomba. Pode ir embora se quiser. Ah, você... Ah, é? Então valeu. Sim. Esse pomba é rolinha, hein? Se você quiser ver, eu te mostro aí, mano. Ô, Francis Coco ali. A rolinha ali, ó. A rolinha. Tá pagando de Chico Coco. Chico Coco. A rolinha tá pra negócio aí, pai. Tá de galho em galho aí, maneiro. Chico, eu só brinco. Chico Coco. 2,50 no posto 9. Boa, tá barato. O resto tá 4 reais, maluco. O nego tá inflacionando. Até parece que coco não dá em árvore, tá ligado? Eu voto tio Chico. Opa, 2-1 pro tio Chico. Tem uma justificativa plausível ou você não quer nem justificar? Eu acho ele simpático e eu gosto de pessoas explosivas. Olha só. Valeu, Jason Statham. É por isso que o Puff é todo estouradinho. Ah, meu Deus do céu. O status tá louco em casa. Então, 2-1 pro tio Chico. Bode. Cara, o tio Chico, ele é irmão do nosso querido Gomes Adas, interpretado pelo eterno Raul Júlia. Eu não posso votar contra alguém da família de Raul Júlia, cara. Eu voto no tio Chico. Então, contra... já ganhou, mas Marcelo, e o seu voto? Eu voto no tio Chico porque eu tenho medo da Dani. Que isso, cara? Então, Pombão, você fudeu. Pra variar, né? O tio Chico e vamos para o próximo round. Round 7. Chicória versus Chiquinho da Eliana. Chiquinho da Eliana. Oi, Eliana! Para de brincar! Oi, Eliana! Chiquinho é um pé no saco, né, cara? Eu também acho. Eu preferi o Melocoton. Mas como o Melocoton não entra na disputa de Chicos, eu acho que ele entrou pela cota, o Chiquinho, e eu acho que ele sai pela cota também. E vergonha alheia também. Vergonha alheia, né? Puta vergonha alheia. Que isso, cara? O rapaz secou adjuvante da Eliana, não pode ser coisa boa. Foi mal. Você já conhece nada. A Eliana jogando... e com fantoches, cara. Ele era mais coadjuvante que o Melocoton. Primeiro, o melhor coadjuvante da Eliana não era o Melocoton, era aquele computador. computador com cara de retardado. Não, era o anão, Adelaide. Adelaide? Adelaide? Adelaide, minha anã paraguaia. Que era um anão que se vestia de mulher, empregada, e era Adelaide. Calma aí que eu vou achar pra vocês. Jesus! Mas tá no post aí o link da foto da Adelaide. Ou Adelaide. Ou a. Não sabe. Ou a. Ah, Adelaide. Adelaide, eu lembro da mulher que contava histórias lá, era... Xerazade. Xerazade, isso, Xerazade. Não, e tinha um cara que mostrava animais também. Ah, isso aí sempre tem, no Faustão pior. Também, é. SBT, tem tudo. Baixar animais tem tudo quanto é lugar, até no zoológico tem. Adelaide era o saudoso Pitoco. O Pitoco! Porra, o Pitoco foi um anão de respeito, cara. Ele foi galgando degraus na carreira artística. Ele começou só como um cara do fundo, depois tinha matérias com Pitoco. Pitoco entrevista, cara. E depois ele foi Adelaide. Ah, deixa eu te perguntar, Pitoco é Chico? Não, senhor, mas é o que eu tô falando. Adelaide é Chico ou não? Adelaide. Também. Adelaide e Pitoco eram mais importantes que o Chiquinho. Ah, mas a competição aqui é Chico, né? E lá, então, é lá, uma ignorância isso aí. Peraí, se eu entendi bem, a gente não tá mais gravando podcast. É. Isso aí. Amanhã eu não vou trabalhar. Não, sério, já que é pra voltar pra Chico, deixa eu falar um pouquinho da carreira do Chiquinho aí, que pelo jeito ninguém conhece, tá? Ah, um mito aí, vai lá. Fã clube do Chiquinho, manda o link, vai... Manda o link, pombo. Manda o link, pombo. Não, manda link não, é tudo de cabeça. Link sou eu, site sou eu. É, o Chiquinho, né, além de como o personagem Chiquinho ter um verbete memorável, que era o faz 50! Ele falava o tempo inteiro essa porra, que eu nunca entendi por que servia, mas ficou na cabeça de todo mundo na época que via eu Pokémon no programa da Eliana. Todo mundo sua. Todo mundo que via Pokémon no programa da Eliana, rapaz. Passava... Eu vi, não lembro disso. Eu sofria pra ver Pokémon, tinha que assistir Extreme Dinosaurs primeiro, pra ver o Pokémon. Uhum. Então, aí o Chiquinho, depois ele teve um programa solo, ele não foi coadjuvante pra sempre, ele foi o grande Ed Banana, moleque. Porra, eu lembro do Ed Banana, cara. Porra, era foda, cara. Tinha um macaco correr atrás da galera, tipo, num programa do Sérgio Malandro, tá ligado? Sei lá como é que era, Conga, eu acho. Era escravagista nossa... também? Era caralho, comparação. Bom, o Chiquinho, ele foi mais banana, tinha um programa de humor, né? E era um programa engraçado. É, tão engraçado que durou tipo umas 3 semanas na grade da Record. E por isso que o Chiquinho. Não, cara, durou bastante, cara. Calma. Vamos lá. Eu acho que não. Vamos contabilizar. Ele trabalhava na Record. Isso. Eu acho que isso já tira voto bastante. Caralho, que estranho. Não. Mas olha só, aqui, Ed Banana tem um vídeo no YouTube dele de 99 e outro de 2002. Então, pelo menos 3 anos de duração, o programa dele teve. Eu não lembro. Posso fazer uma pergunta aqui, Ed Banana? Acho que algum deles já temperou algum alimento? Quer sustentar uma família? E a chicória, galera. Eu dava chicória pro meu coleiro, cara. Um passarinho de gaiola, maluco. Coleirinhos. Comida. Então, aí. Duas pessoas que eram coleiro. Então, nós dois vamos votar contra a chicória, porque o passarinho comeu a chicória inteira. Olha meu só. Passarinho comia a chicória inteira. Ai, você fudeu. O meu era fresco, então. Por isso que era meio maluco. Era você sabe que o animal puxa o dono, né, pô? Opa! Eu tô imaginando pombo oferecendo uma chicória pra um passarinho. Eu tô imaginando o passarinho do Puff dando pra um gavião, assim, que passou no meio da... se fosse mesmo, se a teoria for essa, vai ser assim. Gratuito foda, cara. Gente, meu namorado não é gay. Não, ele só tem tendência. Não. Ele só demonstra quando tá longe de você. Não tem. Ele não deixa nem eu pintar a unha dele. É porque ele não quer dar pinta. Acho o pé não, né? Esse argumento não foi muito forte, não, mas... Ele não aceita ser sua Barbie. Exato! Ai, que coisa! Ele é incolor, cara, por isso que ele não deixa. Você quer trocar o vestiginho do Fluff? Você não tá ajudando, mulher. Ele é muito macho. Então tá bom, né? Depois dessa medida a gente pode escolher. Cara. Depois, a última votação eu acho que deveria ser se o Fluff é macho ou não. Eu acho. Meu voto tem quantos pesos? Eu acho que não tinha peso nenhum. Não. Na minha terra, a mulher não as tinha nem que votar. As mulheres já podem votar, rapaz. As mulheres já podem votar e eu sou a única na que na época tem. Do escravagismo? Não podia. Escravilha, e como a gente tá trazendo o escravagismo novamente à tona nesse podcast, eu acho que deveria ser levado em consideração isso. Isso ainda é um podcast? Sim. Cara, chega de escravança. Chicória versus Chiquinho. Chicória. Eu voto no Ed Banana. Chiquinho. 1-0 para o Chiquinho. 2. 2-0 para o Chiquinho. 3. 3-0 para o Chiquinho. Ai, 50. 1. Um Chiquinho. Mais um pro Chiquinho. Vai. Ah, Chicória. Chicória. Chicória. Fez a culpa do Chiquinho. Já ganhou. Chicória. Eu vou atrás de Chicória porque eu tenho medo da Dani. Olha só, até porque a Chicória dialoga com todo Chico, tá? Porque a Chicória tem ácido fólico, que é uma coisa muito importante pra gravidez. E se não rola isso, você fica de Chico. Mas tem o trocão que... é melhor é menstruação ou é melhor Chico? Não, pra falar a verdade, eu acho que eu vou trocar de voto. Eu vou mudar de voto, eu vou votar na Chicória. Uhul! Ai, colherado, maldito. A mulher que manda em casa mesmo, cara. Nossa, você é do seu otário, seu escroto. É isso mesmo. É isso vai, aí, hoje você não apanha, moleque. Vai ficar tranquilão. hoje o cara não vai ficar com marca, olha só. Quem dera eu tivesse com... Hã? Pode! Round 8. Rio São Francisco versus Chico Xavier, ou mãozinha na testa. Melhor na testa do que em outro lugar. Melhor na testa do que na teta. É o velho de Ray-Ban. Então, é o velho de Ray-Ban. O Rio São Francisco contra o Chico Xavier. Gente, eu acho que não tem discussão, né? Claro que tem. Quem foi mais importante pro Brasil? Pro mundo, Chico Xavier. Rio São Francisco. Pro mundo, Rio São Francisco. Que, cara, o Rio São Francisco é só um rio babaca, tá aí com a aguinha. Que babaca, cara. Um dos maiores rios do Brasil. Cara, o rio é tão merda que estão querendo transpor o rio. Estão querendo mudar ele de um lugar pro outro, sabe? Fazer mais afluência. Não é merda, é só pra poder irrigar outro lugar, cara. Mano, não tá no lugar certo, é, cara. Só, cara, é tipo... tá ligado? Filho dos filhos. Ele tá, não tá preocupado em se doar mais um pouco pra cuidar dos outros filhos. Se ele fosse tão bom, ele já estaria passado lá, tá ligado? Ele adotou outras crianças e tá reclamando dele, cara. Ele se preocupou. Quantas crianças Chico Xavier adotou? Muitas. Que muitas. Posso falar? Tudo que ele vende vai pra caridade. Posso falar? Olha só. Presta atenção. Caso ocorra a transposição do rio e ele morrer, porque vai acabar a água, que há uma possibilidade disso. Morreu, acabou. Chico Xavier morreu já não sei quantos anos e continua entre nós. Continua nas frases, continua sendo lembrado. E continua... Sertanejo. E continua porque... Inclusive ele fez um filme, né? Ajudou a propagar uma doutrina religiosa. Tá, beleza. São Francisco também, ele é São Francisco. Ele é praticamente um santo. Não, a gente verdade, não está analisando o santo. Não. O santo, eu acho que a escolha do Rio São Francisco foi equivocada. Porque além do Rio, o Rio São Francisco é nomeado a partir de dois santos. São Francisco de Assis e São Francisco Xavier. Onde eu moro, por sinal, ali perto da São Francisco Xavier. Vai ser assaltado. Ficar falando isso aqui. É, ser assaltado do lado de São Francisco Xavier, porra. Nem precisa falar, né? Difícil, né? Eu já fui assaltado ali, hein? Só você, né? Exclusividade sua. Parabéns, Bosco. Cara, mas assim, eu acho que a melhor forma de decidir isso é pegar os dois e tacar no mesmo lugar. Então, taca o Chico Xavier no meio do Rio São Francisco e vê que merda que vai dar. Pô. Manda ele psicografar aquela porra daquele rio lá. Psicografa uma prancha. Ela leva o espírito agora, filha da puta, cara. Sacanagem. Finge que é o Rio Xinge e morre logo. É. Sacanagem. Sacanagem não, pô. Sério. Mas vamos votar? Vamos votar, né? Foi, votar. Democracia. Votar, tá bom. Eu voto no Rio São Francisco porque acho que ele é mais forte. Pujante! 1-0 pro Rio São Francisco. Eu voto no Chico Xavier porque eles têm contato com outros mundos. Que a fé que morre. Isso você não pode provar isso, mas tudo bem. Ele tem, porra. Ele falou que tem. Uai. Pô, você me falou pra mim que ele tem também, o Rio São Francisco. Não, você que tá falando que o Rio São Francisco é tão uma vez em sonho, o Rio São Francisco apareceu pra mim e falou... Te afogou. Outro mundo. Que se falar torna verdade, a gente tem a cura pra AIDS aqui no podcast. Aí a gente já É só ficar meio... Edita essa parte aí. Não, peraí, Pupão. Oi. Como é que funciona a teoria da AIDS, cara? Não tem essa porra de cura da AIDS, cara. Se você estiver com o organismo forte, você não fica AIDS, comprado. Porra, café da manhã toma um suco de laranja com beterraba, tá ligado? Peraí. Se você quiser ir lá com coco e sem camisinha, é só estar bem alimentado. Tá, tá bem alimentado, pô. Fica comendo. Perfeito, não vou pegar AIDS. Hoje tu vai pegar AIDS, porra. Tem que comer AIDS, porra. Tá ligado? Carne, bem servido, né? O Luffy fica comendo piscator por aí. Ministério da Saúde adverte. Comer campeonatos da AIDS. Ah, você fica fraca com olheira, tá ligado? Quem tem olheira, moleque, tu não pode fazer sexo sem camisinha, cara. Não pode. Fudeu! Não, tu faz. Tu tá com a cara meio branca, assim, tu abaixa esse negócio do olho, que assim tá meio clarinho, sabe? Você tem AIDS, então. Eu tenho AIDS, eu não sabia. Eu também, fudeu. Que isso, mulher? Então assim, a dica da Tanguy Corp pra você é a seguinte: você gosta de sexo casual, conheceu na balada e quer fuder, leva um redução no bolso e tá tudo certo. Se alimenta bem, brother. Se alimenta bem. Sem miserinha, sem miserinha. Vai bater a vigilância aqui, essa porra de programa vai fechar, cara. Cuidado com a indigestão, porque a AIDS, tudo bem, você vai se livrar, mas a indigestão. Rapaz, é. Não, é sério mesmo, cara. Tem que comer feijão, arroz, farofa, ovo frito, couve, tá ligado? Aquela couve bem que pode durar assim legal. Sustentado mesmo. É sério. Vai rir da casa do caralho você, vai. Você fala pra ter sério essa fertilidade. Ah, com direitinho, cara. O ser humano nasceu pra ser rosado, pra ser puxante mesmo, que nem Rio São Francisco, sabe? Que aí as pessoas ficam comendo besteira. A gente já perdeu a votação, Jânio. Pai, o São Francisco Antigo Xavier. Combo. É pra votar, né? É. Cara, eu voto no Rio São Francisco, porque todo mundo diz que o cara é... O Chico Xavier é mago aí, é sinistro, mas quem gera energia é o Rio São Francisco. O Chico Xavier tá morto, entendeu? Nem se ele apodrecer, ele gera energia mais. É isso aí. Ah, então, 2-1 para o Rio São Francisco. Bode! Chico Xavier! Filha da puta, agora eu sei quem vai ganhar. Não tem que falar assim, Bode, tem que falar Chico Xavier. Mas eu não votei ainda. Eu sei, mas você tem medo da Daniele. Espera, você sabe se nessa vez eu vou ter medo? Não sei, vamos lá, vamos ver. Você tá protegido agora, qualquer coisa. É, agora o São Francisco tá te protegendo. Eu não terei AIDS. Só não precisa de Chico Xavier, rapaz. Se bem que eu não como tem mó tempão já, cara. Tô mal alimentado. É... Tá no ar, cara. Presa fácil pra AIDS, você. Chato, cara. Cuidado, cara. Se você passar perto de um balão, você pega difteria até. Sabe o que é pior de tudo, cara? É a convicção, cara. Você acredita naquilo que você tá falando, cara? Se torna verdade mesmo, cara. É mundial. Cara. Nosso segredo. Vocês que estão botando em xeque aí a parada. Mais sério que eu já falei nessa porra desse podcast. Então para de comer miojo com ovo que você não pega AIDS. Não é mesmo não. Marcelão, seu voto, cara, de Minerva, vai lá. Voto de Minerva? Não pode ser de ODD ou de alguma outra. Foi horrível, esquece. Seu voto. Cara, eu vou votar no Rio São Francisco, mas por um motivo simples. Mas por um motivo simples, cara. Meu personagem favorito de Street Fighter é o Ken. O Dalsin não recebe voto meu. Ah, o Chico Xavier é o Dalsin, tá certo. Tá bom. Caralho, ele parece mais aquele cara do Coragem com Covarde. Igualzinho aquele velho. O Estácio. Tá show, idiota! Ele apoia a cabeça na mão pra poder não cair a cabeça, que tá meio alongada, tá ligado? Esticada. Ah, deixa pra lá, vamos chegar com esse bloco, incrível. E vamos para a próxima fase, que vem as quartas de final. Smash Bros. Brawl Round 1. Chikorita vs. Francisco Cuoco vs. Chica Bom vs. Chico Feminino. Seria muito mais foda que Smash Bros. Se tivesse o narrador do Mortal Kombat aí de 8 bits, cara. Isso é muito mais legal. Então, galera, pra você que não entendeu nada, esse round agora, pra poder facilitar a nossa vida, nós resolvemos não botar mata-mata. Nós vamos fazer o mata-mata-mata-mata, tá ligado? São quatro... Vamos meter os quatro na gaiola e quem sai vivo vai pra final quatro. Direto. É uma cúpula do trovão absurda. De vez em quando entram dois homens, um homem sai, entram quatro homens, um homem sai. É muito homem entrando e saindo aí, vai dar merda. Não necessariamente, pô. Não necessariamente é um homem. Não necessariamente aí, é um homem. O patrocinador desse round ou é um Pokémon, ou só é um homem ou só é um sorvete. O patrocinador desse round é o Redoxon, né? Que uma putaria dessa, todo mundo tem que estar. É, não, o Redoxon é o patrocinador Master, mas logo abaixo, o patrocínio Silver tem o KY também, aparecendo aí. Então vamos lá, galera. Nós temos a Chicorita, o Chico Coco, o Chicabon e o Totico. Ah, pessoal. Primeiro a gente tem que escolher. Mas o povo desses aqui não tem nem chance de ganhar. Não, primeiro a gente tem que entender do que eu posso sair. Fico com uma dúvida aqui que vai contribuir pra esse round. Ô Marcelo, confere no relatório do teu amigo aí. O Chico Coco tava com com o Chicabon enfiado no cu. Aí já elimina os dois de uma vez já. Ele tava tomando suquinho de laranja lá. Não, ele tava tomando Black. Ele tava tomando Black Label no relatório aqui. Ih, cara! É, a Black Label não ajuda não, hein? Black Label tá já... cara bem mais doente, hein? Ele tinha aparecido meio mal nas novelas aí, hein? Fala, cara. Ele tava da conta com a cheira, cara. Ele não se alimenta direito, não. Eu preciso ter epidemia na África. Eu tô passando mal. Peraí, tá bom. Você sabe por que que... Por que os países da África não passam Globo Esporte, né? Ah, preconceituoso. É depois da hora do almoço. Caralho, eu nunca ri tanto na minha vida. Eu tô sem voz. Eu não tô conseguindo, meu rosto tá assim mesmo. Vai tomar um morredor que software pegar. Vai tomar. Depois de rir desse jeito, vocês têm que comer bem, fazer um lanche reforçado aí. Ai, eu tô sem dieta. Ai, ai, eu vou pegar. Quem faz dieta rapidinho pode também, eu tô lá pensando. Então. É. Ah, então o negócio é pegar gordinha, né? Quem não corre esse risco. Não, nem todo gordinho come bem, cara. E às vezes o cara pode comer só, tipo, misto quente. Tem problema na tireoide. Ah, então tá bom. Mas vamos voltar pra competição, gente. Por isso tá demorando pra caralho esse programa. Vamos lá. Chicorita, Francisco Coco, Chicabon e Todo Chico. Qual desses tá mais propenso a pegar AIDS? Chico Coco já foi eliminado. Tava lá. Então o Chico Coco já tá eliminado. Então nós ficamos com três participantes. Chicorita, Chicabon e Todo Chico. Então já saiu, né? Com o Oco já saiu, agora sai essa porra desse Chicabon aí. Que Chicabon? Chicabon é um grande competidor, cara. Grandiosíssimo, é foda. E vai comendo Chicabon aí, ver se tá livre também. Eu acho que o meu voto era do Francisco Oco. Não, ele tá, infelizmente ele tá fora, cara, porque já tá eliminado. É, ficou com 120%. Ele tá com AIDS, cara. Eu acho que o próximo a sair é o Chicabon, porque o Chicabon não é um bom alimento, você vai pegar AIDS se você ficar se alimentando dele. Eu também acho. É verdade, se você só Chicabon... Mas você começou a Chicorita. Chicorita é bom, saudável. É um Pokémon vegetal. Ai, é um Pokémon, porra, é um Pokémon vegetal, cara. E se você for ficar de vampiro aí no Todo de Chico, você não vai pegar AIDS também, cara. É pior ainda. Pegar mais rápido. É possível, pegar mais rápido. É possível. Porra, aí, sinceramente, eu acho que pensando no bem da humanidade, quem pode combater a AIDS aqui... Tanguinha Corp contra AIDS. O Chicabon vai atrapalhar e o Chico também, cara. Eu acho que a Chicorita leva essa, hein. Ah, mas por isso aprende Litseed, ela se recupera. Mas olha só, se vocês meninos não gostam do Todo Chico, não vão pegar antes. Como assim? Como assim? Mas essa é a intenção, ele não dá pra não pegar antes. Ah, palhacinho. Não, mas não se pegar antes só sendo o Conde Drácula, pô. Não é assim. Tem que... Não, mas... Exatamente, se eu votar no Todo Chico é porque eu sou a favor da, entendeu? De não, coisa boa e que não tô nem aí... Se você votar no Todo Chico, é porque ele é sua imunidade contra AIDS. Porque se você vê aquilo, nojinho, e aí não vai fazer, entendeu? Verdade, é uma outra forma de não pegar AIDS, por isso que o Pluff não tem AIDS até hoje. Não, eu discordo. Não é à toa que existe a canção Agora Me Chama de Palhacinho. A sua teoria é quebrada, não evita 100% a AIDS até, e a Chicorita se cura. Não, olha só, o que remete a AIDS? é a má alimentação e o sexo desprotegido, correto? Principalmente a má alimentação, tá? Por favor, bota aí o ar. E isso é muito contraditório, porque se você não comer, você também não pega. Verdade. Olha só. O de Chico, rap. Não, é que na verdade você tem que comer direito, entendeu? Saber comer, né, cara? Muito mais do que comer muito é saber comer. E, pô, não rola você querer cozinhar com isso e tirar a pele dela, né? Tem que saber amar. Tem que ser muito encapado. Saber deixar alguém te amar. Eu não aguento. E só pepino não adianta não, hein, pô. Bem, galera, eu voto na Chicorita contra a AIDS. 1-0 para a Chicorita. Eu voto na Chicorita também. Chicorita contra a AIDS, 2-0. Chicorita! 3-0, Chicorita! Chicorita. Aí, 4-0. O Chiconizzi morreu de quê? Não, cara, ele morreu de várias complicações. Eu ouvi falar que ele só tava tomando soro nos últimos dias. Então, Daniel, independente do seu voto, a Chicorita contra a AIDS passa para a grande final. Calma, rapidinho. A Chicorita tem 4 votos? Tem 4 votos. Então, Dani, você vota em quem? Eu mudo meu voto porque eu tenho medo da Dani. Então, está 3-2. Chicorita, seja bem-vindo à grande final. Aguarda as portas que a gente arranja um outro otário para competir contigo. Caralho. Sério, eu não tô bem. A gente tá vendo. Smash Bros. Brawl Round 2. Chiquinha versus Tio Chico versus Chicória versus Rio São Francisco. Então, galera, eu acho que aqui nós temos que ter 2 objetivos. Primeiro, combater a AIDS. Segundo... Eu posso ir embora? Dá pra ver? Não, vai peidar pra dentro, não. Peidar pra dentro, sai. Cara, não tem nada de engraçado isso, cara. Segundo, que nós temos a obrigação de escolher alguém agora que vai bater de frente com a Chicorita. Então tem que ser um competidor bom. Pra mim já tem nome. Pra ser o melhor Chico contra AIDS. Pra mim eu já tenho um argumento. Não, por favor, vamos primeiro eliminar um. Chiquinha, Tio Chico, Chicória ou Rio São Francisco? Eu tenho um argumento que só deixa um. Por favor. Vamos lá. Pilo din din din, pilo dão dão dão, meu campinho. Cara, eu não lembro de ter falado sobre a Chiquinha, cara. A gente é bem na luta dela. O povo falou mais ou menos assim. Ah, eu vou pegar água. Ah, vocês gravaram essa porra sem mim. Manda, filha da puta. Tá certo. É muito. Tomara que vocês todos parem de se alimentar e morram de AIDS, cara. Mano, eu tô torcendo aqui, né, mano? Precisar que eu dê... Você ficou só perto já, risada do boy. Não consegui. Ah, tô peidando aqui de tanto... Ai, tá fora. Acho que o cara da minha pegar a raiz dele vai mudar um pouco. É, o meu da música do Gordinho tem um muito forte. Muito forte. Mas acompanhamos, é uma música bonita, tem uma mensagem bela, bonita, eu tô muito louco, só que não, mas acho que é peludinho, peludão, pra mim vai ser sexual, cara. Aí, mas calma aí. Essa música não ajuda no cerne desse podcast, que é combate a AIDS. Então, por mim, a Chiquinha tá eliminada. Você tá maluco de eliminar a Chiquinha. Eu discordo completamente. A Chiquinha deu pra vida inteira, cara. Presta atenção, a Chiquinha é uma menina inocente, tá? Ela é uma menina inocente, ela tem sardinhas. Ninguém come uma menina com sardinhas. É. Não sei. Mas peraí, a atriz que faz a Chiquinha faz quantos outros personagens na Vila do Chaves? A Jéssica Esteves tem sardinha, acabei com você. Só faz a. Eu comeria a Jéssica Esteves muito fácil, por sinal. A Chiquinha ela só faz a Dona Neves, que é uma velha que também já não dá mais no couro. Já passou da época. Já deu pra caramba. Mas a Madruga é pobre e a Chiquinha não se alimenta direito. A Dona Neves tem maior cara de decrépita. Provavelmente tá com AIDS. Já passou da época da AIDS. Eu discordo. Eu acho que a Chiquinha é uma candidata tão forte quanto a Chicorita. Ok, então vamos. Tá bom, então não vamos eliminar a Chiquinha agora. Vamos passar pro próximo. Tio Chico, vocês acham que ele tem condição de bater a Chicorita? Não, nem fudendo. Com aquelas olheiras lá. Eu acho que o Tio Chico realmente, depois que nós mudamos o foco do podcast. Ele tem cara de. Eu acho que o Tio Chico é um cara que não vai combater a AIDS de problema de maneira alguma. Ele já tá morto, né? Ele não tem esse perfil, entendeu? Ele quer que todo mundo se foda. Então, eu acho que o Tio Chico vai rodar agora. Então nós ficamos com três competidores: Chiquinha, Chicore e São Francisco. Agora só, o Rio São Francisco é um grande competidor, extenso e tal, 700 quilômetros. O Rio São Francisco é um grande transmissor de AIDS, tá? É? Por quê? Imagina se uma pessoa com AIDS se corta e um pouquinho do sangue cai no Rio São Francisco. Todo mundo que traz no Rio São Francisco pode ter contato com o vírus da AIDS. É, mas aí pode cair um meteoro aqui agora, pode cair, mas aí é muito azar, cara. E a culpa não é do Rio, entendeu? É do Rio, ele que transmitiu a doença. Não foi, a culpa não é. Quem mandou ser tão grande assim? Ah. Eu acho que pode sim, porque o Rio São Francisco deve ser cheio de piranha. Pensei numa coisa. E aí ele pode transmitir. Rapaz, pode transmitir muita AIDS já. Tem muitas piranhas no Rio São Francisco e o piranha. E outra coisa, pensem numa coisa tão grande quanto o Rio São Francisco, que de bengala. Transmissão de AIDS. Como é que é? Marcos Assunção. Longo é aqui de bengala. De bengala é errado. Pai da Rei, velho. Eu não entendi a relação, não, cara. Essa relação aí, Marcelo, eu diria que. Não, foi muito bom, mas eu tô pensando aqui, cara, o Rio Francisco não combate AIDS em nada, cara. Não, também não. Ué, ele não dá alimento, que nem você tava falando? Não, o que dá alimento é a chicória, que tá aí, ó, presente, a poderosa chicória na competição. Não, mas o que seria da chicória se não fosse a irrigação de São Francisco? Por que que eles querem fazer a transposição do Rio São Francisco? Pra plantar chicória? O maior produto de chicória. Não, é pra fazer plantação pra alimentar o povo, pra tirar o povo da AIDS. Não, vocês estão deturpando a parada. A risada depois é. Que o cara. Depois que o cara pega. Caraca, vamos falar. Competir com a risada. Depois que o cara pega. Eu que sou de pesca. Depois que o cara pegar AIDS, não adianta ele comer a porra toda que não tem como, brother. Depois que pegou, tá, uma vez manifestada não tem volta, é isso? Não, mas aí pode. Porra, moleque. Ah, então muda o foco não é a cura, é a prevenção, hein, galera. Exatamente. Entendi, agora. Pô, eu achei que curava, cara. Vai ficar só você transar com uma linguiça que tava tudo certo, porra. Caralho, não dá, hoje tá demais. Peraí. A Chiquinha, na minha opinião, não previne AIDS em nada, cara. Ela não dá, ela não dá, ela previne. Não, ela não distribui, porra, mas ela não previne. A Chicória também não previne. Tipo, se eu usar a Chiquinha em mim, eu não vou pegar menos AIDS, tá ligado? Se eu usar a Chiquinha. É tipo um item a Chiquinha, sabe? O outro abre o baú, levanta a Chiquinha. Se eu pegar a Chicória no meu inventário, eu vou ficar mais tranquilo, entendeu? A Chiquinha rodando em torno dela mesmo. A Chicória. Calma aí, rapidinho. Vem cá, resolver minha AIDS, que negócio é esse? Presta atenção. Quando a gente começou a discutir a prevenção da AIDS, a gente tava falando de comidas como picanha, como arroz com feijão, dobradinha, rabada. A gente não tava falando de vegetaizinho de gay, não. Não. Estamos sim. Vegetais também são importantes. Até a Chicorita tá na final. Chicória é comida. Chicorita é a Chicorita. Não é a Chicória. É, mas eu vou te falar. Chicória é comida de passarinho e de bicho. É Chicorita e a Chicória. A Chicória não tem como ganhar da Chicorita, cara. É tipo, a Chicória vira uma Chicorita que vira não sei o que, tá ligado? Exatamente, cara. A única. O candidato que tem a chance de vencer a Chicorita é a Chiquinha. Não, peraí, não. Eu discordo dessa, mas eu acho que pelo menos a Chicória tá fora. Posso tirar a Chicória? Pode. Sobrou a Chiquinha. Então sobrou a Chiquinha e o Rio São Francisco, hein? Então vamos fazer o sistema de votação tradicional agora? Ó, olha só rapidão. O que ele falou é certo, tá? Ninguém se cura da AIDS com Chicória, não. Tem que ser couve mesmo, com bacon, bastante gordurada. Vai ser da boa mesmo, junto com a feijoada. Bora não, prevenir. Mas você pode continuar. Então, Marcelo, continuar, por favor, seu voto, cara. Chiquinho... Não, eu quero ser o último. Você quer ser o último, porra? É porque eu tenho medo da Dani. Cara, ninguém é especial. Eu posso votar, eu não, Daniele, seu voto. Chiquinha ou Rio São Francisco? Meu voto é no Rio São Francisco porque as águas deste rio podem ajudar na plantação de vários alimentos e para dar de beber para vários animais que podem servir de alimento e aí utilizarmos deste alimento todo para prevenção da AIDS. Amém. Ah, então, 1-0 para o Rio São Francisco. Marcelo, seu pela saco, e você agora? Eu sou o último. Último? Ué, mas você não tem medo só da Daniele? Eu quero ser o último, inferno. Ah, meu Deus. Último. Então eu vou votar logo agora, então. Foda-se vocês. Eu voto também no Rio São Francisco, porque eu acho que a Chiquinha não tem chance de ganhar da Chicorita, e muito menos de prevenir a AIDS pelo mundo inteiro. Pode? Cara... A Chiquinha, ela não, no tempo dela nem AIDS existia, entende? Então voto no Rio São Francisco porque... Não sei. Caramba, que deu na teira, eu tô aqui, sabe? Porra, cara, vocês estão eliminando a melhor concorrente. Estou eliminando a melhor Chico que existe, cara. Ah, eu acho que a Chiquinha nem homem é, então deixa ela... Presta atenção. Pode ter AIDS, cara. Presta atenção. O podcast começou como vamos eleger o melhor Chico, e não o Chico que mais combate a AIDS. Tá, mas então, a Chiquinha, ela pode ter feito transfusão de sangue. É o Zacarias. Caralho. Deixa eu ir embora. É sério. Na teoria, o Chico que mais bate a AIDS é o Chico feminino, tá? Porque a maioria dos caras tem nojinho de chegar lá. Foi que eu falei. A Daniele falou, mas já era, já passamos por essa fase. Você não se manifestou na hora. Não, é que eu não prestei atenção, desculpa. Gente. Peraí, o Bote, você votou no Francisco, não é isso? Não. Cara. Aí tem que fazer um funk com essa fase do Bote aí, cara. Cara. Cara. Ai, Chico, sei lá, escolhe um aí, não me importa. Eu não me importo. Vamos. O seu voto então, cara. Cara, apesar da Chicorita ela ter resistência com água e tudo mais, essa escola toda deve ter vantagem na batalha. Eu vou votar no Rio São Francisco, que eu acho que é um candidato à altura, né, pra nossa incrível, grandiosa Chicorita. É isso aí. Já ganhou, mas vamos lá, Marcelo, seu voto, você ficou por último. Eu vou votar na Chiquinha porque eu perdi o medo da Dan. Agora que eu sei que eu não posso ter AIDS. Caralho, que bizarro isso. Não, pera aí, não entendi não. Qual é? É, foi estranho. Não. Ai, pô. É que ele ficou tirando a seringa, é isso, gente. Ah, tá. Hã? Deixou de ser traição, virou dois drogados já. Vamos para a grande final. Final round, Chicorita versus Rio São Francisco. Who's the best man? Então, galera, pra quem não lembra, nós sempre que chegamos no round final, nós pegamos critérios baseados no nosso mentor do troféu, que no caso é o Chico Anísio, e elegemos aqui uns pontos altos dele para poder usar como base para avaliar quem é o maior Chico. Então, o nosso primeiro critério aqui, quem faz rir mais? Quem é mais engraçado? Makes the best. Caralho, é o narrador intrometido. Não, eu só fui mandar uma piadinha de meio de tempo. Ah, quem faz rir mais? Chicorita ou Rio São Francisco? Pode. Caralho, então o Boss ganhou um troféu Chico aí, cara. Parabéns. Seu novo Chico, cara. É o melhor Chico que e nem é Chico. Parabéns. Cara, muito eu Chico. Faço o seguinte, o São Francisco é só o Rio, cara. Chico minha na sala, Chico minha no chão. Chico minha. É isso aí. Então eu voto no, na Chicorita, porque Chicorita, ela fica lá. Ela é mais simpática, pelo menos. Pelo menos ela sorri, entendeu? Sim, sim. O São Francisco, infelizmente, não tem essa habilidade. Eu também concordo com o Boyd. Alguém tem a capacidade de discordar? Não, não. Apesar não, que de que a Chicorita... A Chicorita, todo mundo sabe que tem... É, todos os pokémons têm personalidade. A personalidade da Chicorita é da mulher possessiva, ciumenta, né? Porque ela ama o Ash com todas as forças. Você tá brincando com o desenho. Não brinca com o desenho. Joga com o joguinho, né? Que é mais emocionante. Tá bom, tia Sônia. Então eu volto na Chicorita. Não, peraí. Chicorita já ganhou. Esse cara, é top. Então, tem um argumento válido pra sempre. O Rio São Francisco nunca vai poder ganhar a Liga Pokémon. Olha... Ah, mas assim também, como a Chicorita nunca vai ter afluentes. Pô, mas tem Pokémon de tudo aí, que a Chicorita. O que é mais engraçado? Cara. O que que te faz não, mais? Não, não, ah, não, aí tudo bem. Eu concordo com você que a Chicorita é mais engraçada que o São Francisco. Poderia inventar um Pokémon Rio, moleque, que tem Pokémon de tudo e a São Francisco, São Francisco, São Francisco. São Francisco. Cisco! O problema era tirar ele da Pokébola, o treinador morrer afogado, né? Tava tudo. Aí, uma pergunta. Cada vez que chamassem o Rio, era uma população devastada na humanidade. Leva qualquer luta. Ai, peraí, não, sério, eu tenho uma dúvida muito, muito braba agora. A Chicorita podia usar o surf? Não. Claro que não. Ué, não sei, tinha uns Pokémon muito bizarros que podiam usar o surf. Tipo Pikachu. Eu acho que a Meganium podia. A evolução das Coritas. Calma aí, que eu vou tirar essa dúvida. Caralho. Aí, se a Meganium puder usar surf, cara. As Coritas ganham de lavada, de surfada. Não pode, não. Eu acho que pode. Bem, não, você não tem certeza, ninguém tem certeza. Esse tópico foi para a Chicorita. Vamos para o próximo critério. Quem é o mais criativo? Eu acho que o Rio São Francisco ajudou na criação, né? Na plantação. Na criação das plantas. Pode crer, pode crer. A Chicorita não poderia alimentar os seus filhos se não fosse a água. Não nasceria, não seria bem desenvolvida, entendeu? Se não fosse a água que o Rio São Francisco fornece a ela. Imagina que os pokémons morassem no Brasil. Eita, é verdade. Verdade. Deve ser isso aí mesmo. É isso aí. É maneiro isso aí que você falou aí. É uma boa também, você falou agora. Tô contigo. É isso mesmo. Tô contigo aonde? Acabou o programa? Não. Então tá bom. Então é um argumento isso aí, cara. Então toma um, é isso aí. Vamos para o próximo critério. Antes de ir pro próximo critério, eu vou justificar meu momento de desatenção aí. Olha essa porra desse link, rapidão. Ah! Eu pensava que eu era pró em torcer o tornozelo, mano. Caralho, eu abri e fechei fodamente. Eu abri e fechei fodamente. Posso perder, cara? Foi por isso que eu me... Ai, eu odeio nada... essa coisa. A Meganium não aprende surf, ela aprende clutch e strength. Tá vendo? Então vamos para o próximo critério. Quem viveu mais tempo? Porra! Que eu acho que é o Rio, né, cara? Não tem nem discussão. Rio. É estéreo que foram todos feitos antes de começar a competição. Sim, mas agora não tem discussão, não, Rio. É, não vem o pode querer chorar agora, não. Não tô chorando, pô. Tô falando que é idiota. Não é idiota. Não, mente, não. Você já tá chorando de tanto rir. Então, Rio São Francisco 2-1 pra cima da Chicorita, hein? Vamos para o quarto critério. Quem tem mais prestígio? A Chicorita, óbvio. Rio São Francisco. Não, a Chicorita. Mas, que a nível mundial ou internacional? Eu acho que a nível mundial é a Chicorita. Porque, tipo, se você virar pra um japonês, você conhece a Chicorita? Ele, quer dizer, ele vai dizer, conheço. Você conhece o São Francisco? Não conheço. Sacou? Agora, se você virar no Paraguai e conhece a Chicorita? Ah, Chicorita. E o cara vai falar ok, entendeu? E vai entender. Eu acho que... Chicorita, ele vai falar retardado. Como é que é? Se eu chegar... Todo mundo conhece a Chicorita. Hã? É porque é de um jogo vendido no mundo inteiro, que fez muito sucesso, um desenho... Que era um dos principais Pokémon. Traduzido para várias línguas, entendeu? Primeiro, eu não faço a menor ideia de que isso é Chicorita. Mas você é menina. Segundo, mundo. É uma menina que sabe. E agora, olha só, se eu sou menina e por causa disso eu não sei, então a maior parte da população mundial não sabe o que é chicorita. Pois é, mas... Pois assim é. Como a maior parte da população mundial assim é maior do que a quantidade que conhece em São Francisco. Presta atenção, se a grande maioria da população mundial é feminina, grande parte da população mundial não sabe que é o Rio de São Francisco. Grande parte da população feminina não tem mais de 2 neurônios. Ah! É. Agora, eu vou começar a te dar um bom argumento pra você... Eu tenho medo também. Ter medo de mim, tá? Eu falei grande parte, eu não falei tudo. Gente, independente disso, tem mais gente na São Francisco que conhece a chicorita do que o Rio de São Francisco. É, viu? É, você me ameaça me pegar de porrada na São Francisco Xavier. Isso é um ponto negativo pro Rio São Francisco. Hã? Não. Gente, a chicorita vai levar esse critério. Você, Marcelo e Daniele ficam discutindo entre si aí. Eu e o Bode Pombo já votamos, já foi 3-6. Eu não discuto com a Dani, que eu tenho medo dela. Eu entendi. Acho bom. Então, está empatado por enquanto. Vamos para mais um critério. Só não entendi uma coisa. Você, Marcelo e Daniele ficam discutindo enquanto eu, Pombo e Bode já votamos. Quem é você? É o Chico Xavier. É porque foi tipo, perdeu. Você, Daniele e o Marcelo ficam discutindo, não, entendeu? Não. Agora eu tô com medo. Chico Xavier entre nós. Tem um sexto participante. Easter egg, hein, galera? Vocês descobrirem quem é o sexto participante. Chico Xavier tá entre nós. Ele ficou revoltado e voltou. Ele pegou. É, quantos reais, cara? Vamos lá, que tem mais dois critérios já definitivos. Quem casou mais vezes? Empatou em zero. Não, olha, eu vou te falar que a Chicorita, ela pode casar. Ela pode casar lá e tudo mais. O Rio São Francisco não casa com ninguém. Olha só, a pergunta é quem casou mais vezes e não quem se casou mais vezes. Se fosse quem se casou mais vezes, seria o próprio que teria casado. Tá rolando uma deturpação. Quem casou mais vezes, ele casou alguém. O São Francisco casa várias criaturas dentro. Mas é quem se casou mais vezes. Até porque o Chico Anísio não casou ninguém, não foi padre? Caralho, a Dani tá falando que cada peixe e camarão, brother. Não, peixe. Camarão de água salgada? É, pois é. Tem, não, tem camarão de água doce também, rapaz. Tem, que já seja. Vou pegar uma foto do camarão de água doce, peraí. Mas olha só, no mundo animal não rola essa sacanagem. Muita é peixe com peixe. No mundo camarão, animal existe camarão. Muita putaria. Exatamente, é chicorita fêmea com chicorita macho. Então, ou não, todos os chicoritas machos também, porque... Não pode no jogo. Pode sim. E a chicorita, inclusive, ela copula com o dito. Tá vendo? A chicorita casa muito mais do que o São Francisco, cara. Não, discordo. Ah, Daniel, você é uma só. Você nem conhece sinceramente, eu acho que esse quesito empata em zero, porque não existe casamento no mundo animal. Nem no mundo Pokémon. É verdade, eu acho que não come ninguém. Então vocês querem anular esse critério? Sim. Não, empatou em zero, então continua com 2-2, é isso? Sim. É. Então vamos agora para o nosso critério final? Pode ser. Então, galera, infelizmente, está 2-2, o último critério, que era mais ou menos um desempate, a gente não conseguiu. Vamos então para o critério final e mais importante desse programa. Que caiu no meio do programa. Que apareceu no meio do programa, mas que vamos usá-lo agora aqui como subterfúgios, ou seja lá o que eu quis dizer. E o critério é: quem previne mais a AIDS? Ah, meu Deus! Oh, não! E o Rio São Francisco? E agora? Eu agora... voto no Rio São Francisco. Eu voto porque em se a... Deixa eu terminar de falar, muito obrigada. Porque se. Porque se. Se a boa alimentação previne a AIDS, previne a contaminação da AIDS, presta atenção, se isto é verdade, que eu acredito fielmente, o Rio São Francisco dá vários alimentos para nós e também ajuda na plantação, no cultivo, então ele nos dá muito mais alimentos do que a chicorita. Então ele ajuda muito na prevenção da AIDS via uma boa alimentação. É com muito medo que eu discordo de você, porque a chicorita... Ah, fala, tô de olho. Tô aqui olhando pro seu ponto de interrogação. Tô de olho aqui pro seu ponto de interrogação. Vamos lá. Tô de olho pro seu ponto de interrogação. Vai, manda. A chicorita é capaz de semear e fazer brotar plantas sozinha. Ela tem litchis. Mas só plantinha não é uma boa alimentação. Ela tem, mas já começa. Já começa. O Rio São Francisco sozinho não é capaz. Ele é capaz. É verdade, você está levando em consideração todas as criaturas que vivem no Rio São Francisco, que não são o próprio Ele Rio não é capaz. A Chicorita é capaz de fazer sozinha. Fazer mas o que é sozinha, é. Gente? Fotossíntese, porra. E pra que é fotossíntese, caralho? Pra fazer mais plantinhas. Ela faz ela aprende elixir. Porra, meu irmão, tu quer comparar a fotossíntese que uma chicorita faz com a água que o Rio São Francisco fornece? A fotossíntese apenas nos dá o ar para respirarmos, exceto o pombo, que o pombo parou de respirar. Mas só nos dá o ar para respirar. O alimento é pelas abelhinhas que comem. Vocês vão ficar bolados comigo se eu disser que eu esqueci de parar de respirar? Ah, porra, para aí. Tá, desculpa, vou voltar. Por sinal, eu discordo. Primeiro, para começar, só para começar, só no meu jogo de Pokémon eu tenho 25 escolhidas. Em uma das versões. Caralho, o cara deve se masturbar vendo as coritas. É, e se ele se masturba vendo o Rio São Francisco? Olha aí, só como as águas. E se tempo. Ele se masturba e joga ele no vaso e dá a descarga e sai no Rio São Francisco? Provoca AIDS. Aí. O Rio São Francisco é poluído. Ele é capaz Ele é um veículo da AIDS. É, mas a chicorita também, se ela tiver também contaminada, também leva. Não, senhor. Porque a única doença que a chicorita pode se contaminar é a Pokerus. Eu esqueci de falar que Pokémon não pegam AIDS. Pokémon não pegam AIDS. Pegam AIDS. Pokémons não pegam AIDS e podem ajudar na prevenção. Mas o Rio São Francisco também não pega AIDS. No máximo que ele faz é carregar. Mas ele transmite. É, ele transmite, mas ele não pega, pô. Então ele não tá ajudando ao combate se ele transmite. Ele tá ajudando ao combate. Não, mas ele transmite numa condição muito atípica, pô. Mas transmite, a chicorita não. Também. Ah, se você der a chicorita, segura essa seringa aqui contaminada pra mim. Não, e se porra, um porra, tu já tá forçando a amizade, coitado. A chicorita não tem mão pra segurar. Cara, se eu espetar... Segura com a boca. Aí ela não consegue contrair a AIDS, ok. Mas se eu botar o vírus da AIDS dentro dela e depois der pra um zoófilo, o cara vai comer a chicorita e vai pegar a AIDS, não vai? Desculpa, nessa situação o cara mereceu pegar a AIDS. Ela pode expelir o vírus se ela não se contaminar. Como é que é? O vírus não contamina as células dela, ela pode expelir o vírus. E aí não necessariamente ela vai... Não vai... Caralho, teu garo Vera. Não necessariamente ela vai contaminar. Ah, eu preciso do professor Carvalho aqui pra poder botar essas paradas aí em dia. Não, Pokémon não pega AIDS. Pokémon só pega Pokémon. Se o Pokémon pegar AIDS, é só você usar o item que cura Poison e fudeu. É, tá. Por real. Não, pera, pessoal, vamos lá. Tá muita desorganização, ninguém chega a um acordo. Vamos votar, que a democracia vai se fazer nesse podcast. Marcelo, foda-se se você quer ser o último. Qual é o seu voto? Caralho. Pagou de homem agora, hein? Ó, se você se fuder, você vai pagar programas e finalmente tem uma ajuda. E o pior, ele tem que pagar demais pra cima de mim. Eu falei isso. O cara isso, mais gordinho do podcast. Ele é macho, já falei pra vocês. Você sempre faz outro macho. Eu acho que você perdeu o argumento só por causa dessa piadinha infame e eu só devo ser o último de novo. Não, vai ser o último não. Fala aí, cara. Qual o seu voto? Eu voto na Chicorita. E você quer fazer uma argumentação rápida? Eu não preciso, a Chicorita não pega AIDS, ela só pega Pokerus. Okay. Ela não transmite AIDS. Ok. Então, 1-0 para a Chicorita. Daniele da Silva, qual é o seu voto? Eu posso comer a Chicorita? Não. Você não, porque você é menina. Só se você for um dito ou outra Chicorita, macho. É. Ou fêmea, sei lá. Não, mas a plantinha da cabeça dela, se cortarem e comerem, nasce outra? Não. Eu não sei. Ih, olha lá. Eu posso comer a Chicorita? Não pode comer chicorita. Na verdade, a galera dela. Pode sim, porque no mundo Pokémon a galera comia mais carpa. Comia. Então, poderia comer chicorita, sem problema. É, tipo um boi, tá ligado? Poderia sim, Daniele. Você está levando o anime em consideração. Pense no jogo. O jogo é muito mais pokémoníaco do que. É, mas eu não, mano, sem essa, amigo. São todas as fontes. O Rio São Francisco, tanto no Atlas quanto na televisão, é o Rio São Francisco, amigo. Então, por favor, Daniele, você pode comer chicorita se tiver um pinto ou uma boca pra assar ela. Qual é o seu... Que merda é essa? Que fique bem claro que eu não tenho pinto. Nunca tive e nunca terei. Isso. Mas nunca diga nunca, a medicina faz milagres. Não. Até porque com planta você pode precisar. A medicina pode... Ah, o Puff já não ri mais, cara. O Puff já tá bolado. A medicina. Eu perdi a conta. Ela falou tantas vezes a medicina que eu falei. Tô quase me inscrevendo no curso de medicina. Já recebeu a medicina. Tô com vontade. Mensagem subliminar, medicina. Medicina. Pokémon chamado medicina. Ai, porra. Deixa ela falar, caceta. Tá virando bola. A medicina. Dizia eu que a medicina. Pode até. Até mesmo o sanduíche disse tem o seu valor nutricional. Para todas as pessoas. Mas a minha cabeça não tá mental. Não quero mentir. Agora, olha só. Eu tô com fome. Eu não posso comer o rio, mas eu só posso comer a chicorita. Eu quero a chicorita. Olha só, volta pra chicorita então, foi isso? Uhum. Deixa que eu posso comer. Então tá bom, então pera aí. O Marcelo botou uma chicorita, foi isso? Sim. A Dani também botou na chicorita porque eu tenho medo dela. A Daniela botou na chicorita. Agora só, eu até botaria na chicorita se eu pudesse comer. Mas não tem como você olhar pra aquele olhar tristonho, o olhar feio. Sabe, é um olho muito expressivo, cara. Não dá pra você matar um animal desse sem... Eu tô com fome. Puta que se machuca. Pô, mata uma Magikarpa que não liga, tá ligado? Só fica... Por um acaso, tá na competição? Não, não tá. Então, mas está no Rio São Francisco. Olha e só. E você vai encontrar mais caras. Peraí. Mas... Você tá me afirmando que no Rio São Francisco tem mais caras? Tem mais caras. Você tem um transtorno de realidade fortíssimo, meu amigo. Eu vou pegar a minha Super Rod e se não tiver Chicorita. Se não tiver mais carta, no Rio São Francisco eu vou tentar. Cara, tu tá alucinado! O cara que acha que pode mandar Kamehameha e usa um báculo e fica encantando cartas por aí, não é de se estranhar que ele veja mais carpas que São Francisco. O Rio São Francisco me fornece mais carpas, que saguearados! Entendeu? É uma alimentação muito mais saudável. Carne branca. Mas tá usando a carta da água. Carne branca. Estou começando a ficar indócil, estou com fome. Então, deixa eu votar. Eu vou votar no Rio São Francisco. Estamos até agora com 2-1. Pombolino, qual é o seu voto? Olha lá o que você vai fazer, rapaz. Olha lá o que eu vou fazer, então olha lá o que eu vou fazer. Bom, levando em consideração que a Dani tá com fome aí, vulnerável à AIDS, eu vou votar rápido, não vou me alongar, não. Por favor. Sem mais delongas, eu vou votar na chicorita, porra. Não, chicorita. Porra! Peraí. Tudo pode, ele pode persuadir todo mundo agora. Pode, tô com fome. Algum... Vai, fala rápido. Se que voto, eu dou AIDS. Forte. Olha só, eu acho que esse podcast, tudo bem que era começou como um tributo ao glorioso Chico Anísio, um cara que fez a gente rir por muito tempo. Não a gente, a nossa geração pegou pouco do Chico Anísio, mas as gerações anteriores curtiam muito Chico Anísio. Mas o ponto é, esse programa nada mais foi do que a Tanguinha Corp lutando contra a AIDS. Então, nesse sentido, nessa luta que... O Chico já foi, gente. A AIDS ainda tá aí. Levou isso ele. Não levou não ele. Queremos que isso aconteça com os outros. E o salário, ó. Então não tem jeito. Nesse sentido, o Rio São Francisco pode transmitir doenças. Sabe? Já a Chicorita não, ela é a cura. A Chicorita fez que não instalou, né? Ela olhou pro Rio e falou, você é a doença, eu sou a cura. Então tá bom. Deu a Paulo Cintura. Galera, que toquem agora as músicas das vitórias, todas mixadas juntas. Chicorita. Aroca. Então é isso, galera. Vitória do Aroca. Quer dizer, da Chicorita. Aroca. Caralho, meu irmão. Atenção, eu estava gravando. Meu irmão saiu do quarto para eu gravar. Aí na hora que estávamos anunciando o vitorioso, era que eu falei. Quem ganhou foi? Quem estava entrando no quarto? Quem foi? Quem tomou spoiler na cabeça? Espelado. Ah, é tranquilo, cara. Até porque ele não é parente de ninguém aqui no podcast, então tô tranquilo. É irmão dele, mas não é parente de ninguém. Não. O meu irmão não é parente de ninguém. É, não. Então é isso aí, galera. Chicorita na cabeça! Chico? galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do troféu. Não esqueçam de sugerir outros temas de troféu, outras competições, porque daqui a 10 edições vai ter mais um. Então mandem para podcasttanguinha@tanguinhacorp.com a sua sugestão. E eu queria agradecer a participação minha do Bode do Pombo. Obrigado ao caralho, cara. Eu vou me alimentar. Eu acho que eu tô com AIDS, cara. Tô com controleira. Suquinho de laranja, cara. Beterraba. E eu agradeço a minha participação da Daniele. Muito obrigado. Agora eu vou lá prevenir um pouco da AIDS. Lembre-se, além de uma boa alimentação, quem ama bloqueia. Bloqueia com látex aí, né? Tá certo. Caminho de seringueira, né? E também, muito obrigado pela participação, Marcelino. Muito obrigado pelo convite. Eu só queria deixar aqui uma dica. Pluff, quando você for agradecer, não agradeça a você mesmo pela participação, tá? Por quê, cara? Eu gosto de me agradecer. Eu me sinto bem quando me agradeço. Pluff gosta de se agradar. Ele usa alguns brinquedos pra isso. Ele usa alguns brinquedos. Muito legal. Aquele saxofone, eu sei o que ele faz com ele. Se quiser visualizar e tal, vai lá nesse vídeo lá que tem os. Não, obrigado, cara. Eu prefiro dormir sem essa imagem na minha cabeça. Ele tá aí. Então, tranquilo. Marcelo, você tem algum site? Eu tenho, cara. Então fala aí rapidinho. www.xvideos.com /Bluff. Então acessem lá e vejam meus vídeos de alta periculosidade. Eu tenho um blog de futebol americano, o 2-minutewarning.blogspot.com. Depois eu vou deixar aqui o site aqui embaixo, vocês vão ver aqui embaixo. Tá? Então acessem aí o 2-minutewarning, que é um site que fala sobre futebol americano e esportes americanos em geral. Exato. E fica a dica, vai estar o link aí embaixo. Galera, um abraço. Fiquem agora com a leitura de e-mails. Vou comer. Galera, sejam bem-vindos ao bloco dos e-mails da Guia Corp. Já agradecendo ao pessoal que está participando, mandando e-mail pra gente. Pra onde, Bode? podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Não é pra mandar e-mail spam, não, em large your penis. Você, pergunta alguma coisa, ou sugere, ou comenta. A gente tá aqui pra enriquecer, geralmente, alguma coisa que foi mencionada no programa anterior, entendeu? Qual foi o programa, Bode? O programa foi De Frente com o Naruto. De Frente com o Naruto. Então o pessoal, gostou ou não gostou da opinião deles, reclama. Esse é o bloco onde os ouvintes estão aqui pra participar, entendeu? Não tem e-mails, tem recados e temos agora também mensagens de voz. Então, Bode, você quer começar aí? Eu quero começar, então. Vou começar aqui por onde? Pelos e-mails? Pode ser, ou pelos recados, que é uma coisa mais... Eu vou começar pelos e-mails. Então começa pra onde você quiser. Porque tá escrito aqui você, já. Foi uma pergunta retórica, eu né? Eu entendi, eu sou um idiota. Tudo bem, eu já sei. Então, Peterson Vale, 26 anos, operador de radar, Bauru, São Paulo. Peterson fala que ele conheceu Naruto há 4 anos, uma época onde era difícil arrumar os episódios na internet e tal. E ele conseguiu os DVDs com um amigo que veio do Japão. E gostou tanto de Naruto que viu tudo em japa mesmo, sem legenda, foda-se. Caralho, sem legenda, não. Foda-se, Peterson. Tu é realmente um noob. Não entendeu porra nenhuma. Você não se importa com o que tá acontecendo. Ah, ele se multiplica, que legal. Pô, uma imagem tá bonita a tela, gostei dessa imagem. Cabelo rosa, que foda. E ele fala também que Naruto preencheu o vácuo de um bom anime shonen, que a galera tava meio órfão depois de DBZ. Cara, eu não sei se tava realmente órfão de DBZ não, mas eu acho que cumpriu a função. Só que aí também, deu uma punhada pelas costas no final, então não sei se valeu a pena ter existido Naruto não. Acho que Naruto é meio lost, sabe? Me ganhou, sabe? Me envolveu, fez várias promessas e no final deu aquela cagada forte. Ainda não terminou a cagada forte, tá cagando até hoje. Ah, já acabou, cara, já acabou. Os Kamaru destruiu a Katsuki inteira. Então, vamos lá. Ele comenta também que é da velha guarda da Portela, que ele assistia a Manchete e que Yu-Yu é muito melhor que CDZ, mamilo. Mas Yu-Yu ser melhor que CDZ? Cara, pode ser, também tô cagando se é melhor ou não. São dois animes pra mim distintos. Ó, só pra lembrar aqui, vieram cobrar CDZ Parte 2. Bode, CDZ Parte 2 tá vindo? Tá vindo, vai chegar antes do que vocês imaginam. Antes do que vocês... Não, mas não é tipo o próximo programa não, mas... Pode ser. Nós sabemos, não podemos prometer nada. Mas eu tô dizendo que não é. Ah, tá. Ok, depois vocês podem dizer que eu sou mentiroso, mas eu tô dizendo que não é. Vocês têm a minha promessa e meu empenho pessoal que o próximo programa vai ser CDZ Parte 2. Posso não conseguir, mas pra te desmoralizar eu vou acabar isso. Tô. E obrigado, Peterson, pelo seu e-mail. Muito obrigado. E-mail. Bom, Vamos agora para o segundo e-mail. Segundo e último e-mail. E-mail de John L. Red. Caraca, ah, é o John que a gente ficou perguntando por que era o L e L. O que é o L do Red aí, do coisa? Acho que ele respondeu nesse e-mail. Então vamos lá. 18 anos, Rio de Janeiro, RJ. Eita, pode. É nóis. Estudante, blogueiro e escritor nas horas vagas. Ele tá procurando emprego, hein? O Pombo também. Ele começa. Olá, colegas desconhecidos. John L. Red é meu nome artístico. Viado. Aí, bem gay. Quando entrei em um dos blogs e internet, resolvi adotar esse codinome. Meu nome mesmo é João Pedro, mas sinceramente tenho conflitos com meus pais e lembranças ruins relacionadas ao meu nome. Então resolvi adotar este. Caralho, sério, você vive em negação, compadre. Pô, brother. É, você é tipo o cara que se transveste e vai trabalhar de noite e se chama Patrícia. Tem um amigo nosso que adotou alcunha... Não vou falar que não, mas... Não. Ele nem tem problema com os pais, hein? Deixa pra lá, pode. Mas bora. Não, ele tem o direito de fazer isso, cara. Deixa ele, pô. É onde ele consegue se libertar, digamos assim. Exato. Lá. Sabia que o Léo Áquila não é gay, né? Ele só se traveste. Quem é Léo Áquila, né? Léo Áquila, aquele travesti, cara. Porra, se você falou ele travesti, eu pergunto quem é e você fala aquele travesti, você não me disse muita coisa. Ah, mas tudo bem, não deve ser importante. Continuando aqui o e-mail do John. E quanto à minha história, eu já vinha passando mal na semana... Ah, ele tá comentando aqui porque no último programa ele contou a história de que ele passou mal no lado lá da pizzaria, tava entre o aquecedor e o forno. Aqui ele veio querer explicar o que aconteceu, vamos ver. Acabou que eu fiquei entre o forno e o ar-condicionado. Então voltou a febre, a dor de cabeça e aquela vontade de vomitar. Ou seja, o maluco tá passando mal e vai se entupir de pizza. Bonito, tá, parabéns. Parabéns, você teve tontura, quase desmaiou. Amigo, mas porra, tem mais que se fuder, né? Brincadeira. E que tal uma outra história de deu ruim para animar? Topa, bud? Vamos lá. Ah, né? Deu ruim. Quando criança, eu era mimado que nem o Bluff, só que master. E brincando de super-herói, resolvi que tinha que testar os meus superpoderes. Então olhei para a janela da casa dos fundos, desci do parquinho, corri e dei um soco bem forte. O punho atravessou o vidro como se fosse papel molhado. O poder e a adrenalina estavam no máximo. Caralho, o poder estava no máximo. Meu amigo, você é próprio. Uma criança muito poderosa, realmente. O poder e a adrenalina estavam no máximo. Até que olhei para o meu pulso sangrando e um enorme pedaço de vidro entalado nele. Eita! Resultado, os dedos da minha mão direita não juntam. E são ferrados até hoje. É, amigo, esse herói é duro. Caralho, o cara é tipo Aquaman, mané, que os dedos, tá ligado? Deixa. Caralho, brother, você é o Aquaman? É muito poder e adrenalina, pai, parabéns. E ele aqui, no final, ele pede pra gente fazer uma publicidade do blog dele. Cara, a gente tá aqui pra ajudar quem ajuda a gente. Então, segue aqui o blog do nosso amigo John L. Red, Comics Soldiers. Ah, não, é Comic Soldiers, caralho. Poderia Comic ser Comic Soldiers, tipo Soldados da Cômica, que seria de quadrinhos. Ou Soldados da Cômica. Um exército de palhaços, né? Ou... Eles atiram tortos nos inimigos. Ou então Comic Soldiers, que seriam os velhos do quadrinho. Tá, deixa eu... É comicsoldiers.blogspot.com. Tô imaginando o comando maluco do Dedé, cara. Ah, aquela camiseta infinita, muito maneiro. Vai estar aí o link pra quem quiser. Deixa eu lembrar. Então, se quiser escrever um artigo pra gente sobre alguma coisa, manda aí também. Se quiser participar aqui, manda aí. A gente bota aqui no ar. Diz que foi a gente que fez, não tem problema não. E John Red, muito obrigado pelo seu e-mail. Recados de voz agora ou depois? Não, os recados de voz são por último. A vinheta tá tão legal, vamos deixar pro ápice. Beleza. Então aqui ó, no site, valeu, Beto, pela participação. Aí o Carnage veio cobrar também o CDZ Parte 2. Vai rolar. Foi dito. E depois tem só o meu pra essa semana. Depois ele diz que o ninja da pisada é mais ninja que Naruto. O que você tem a dizer sobre isso, Bode? O ninja da pisada é muito foda. Inclui três ninjas kids, é maneiro. Daniel-san é maneiro, ninja. Mas o ninja da pisada é comédia. Daniel-san não é ninja não, cara. Hã? Daniel-san não é um ninja não. Que Naruto. Porra, eu sou mais ninja que Naruto. Não, cara. Não, você não. Você é tipo ninja da pisada. Só o fato de eu não andar gritando, eu já sou mais ninja que o Naruto. Valeu. Valeu, Bode. Seu fodão. O Ilapso veio reclamar que a gente não chamou ele pra participar. Sim, nós chamamos. É, a gente chamou, você que não se manifestou. A gente ofereceu a opção de participar, entendeu? Segura a pemba agora aí. O Peterson volta a perguntar cadê o... Não, na verdade... O Peterson aqui vem pedir pra gente ver Code Geass pra fazer o podcast. Comecei a ver. Começou a ver, bode. E aí? E aí? Não parece Clamp. Não parece Clamp. Então isso é um ponto positivo, né? Não necessariamente, porque eu não tenho nada contra o Clamp, não, cara. Minha opção sexual nunca foi conturbada graças a isso. Ah, ok, ok, ok. Então tá bom, da puta. Nunca me fantasiei de nada, não, cara. Ah, não. Tchau, já escutar, não. Aí, não. Pera aí, temos histórias para contar, não é assim que funciona. Aí, vamos gravar de cosplay um dia? Não, não, só cosplay não vai dar, mas quando a gente fizer de eventos de anime, por exemplo, a gente fala. Ah, meu Deus do céu. E ele recomendou também um anime chamado Brave 10, deve ser, Brave 10. Nunca vi mais gordo. Bem. Deixa eu falar, né? Bem 10. Bem 10, deve ser o Ben 10 japonês. Mas eu te falo, tem uma galerinha que eu conheço que fala muito bem de Ben 10. Não é galera bitolada não, sabe? Tá ligado, é. Tem uma galera tipo 25 anos. Pô, vejo Ben 10 de manhã quando eu tô fazendo nada. É, e falam bem tipo Avatar. O Avatar, não os bichos azuis, é o Avatar do carequinha, cara, dobrador. Sinceramente, pô, o moleque tem um relógio e vira monstrinhos. Ah, foda-se, né? Avatar também tinha tudo pra ser ridículo e foi bom. Já talvez eu veja Ben 10. Talvez. Tá, pode prometer. Assim como ele prometeu o CDZ pro próximo programa. CDZ eu já vi, cara. Não, não, você prometeu o programa de CDZ. Eu falei que eu vou me empenhar. Ah, tá bom, entendi. Vieram questionar o Jardel aqui, o Manolo Reis, porque o Jardel ficou, não, tem Super Saiyajin 5, olha aqui o Wikipedia. No final das contas era tudo mentira. Galera, presta atenção, só tem 4 Super Saiyajins titulares. 1, 2, 3 e 4. Nenhum deles tem cabelo branco, tá? Tem, e tem algumas variações, Super Saiyajin 2 e meio. É, mas é babaquice, tipo, ah, ainda não consegui atingir o nível 3, mas eu subi um pouquinho do 2, eu tenho cabelo com uma mecha loura, porra. É porque no 3 só o Gotenks e o Goku tem. É isso aí, mas Jardel, você perdeu. Os ouvintes e o podcast Tanguinha ganhou. E você ainda não tem uma key de Dota 2. Se alguém tiver uma key sobrando, quiser dar pro Jardel. É, todo mundo ganhou uma key de Dota 2, tipo, em menos de uma semana, assim. Menos o Jardel. tadinho. E aí, galera, se você tem jogado Dota 2, adiciona a gente aí no Steam. Só não vou falar o nick, vou ter que procurar. É uma surpresa. Bode, recado de Sim. voz agora, hein? Pô, a melhor vinheta do mundo. Então, pera aí, antes de começar, o primeiro recado de voz é do Quiros de Fogo. Ele fez uma pergunta que eu não entendi. Bode, quantas vezes a gente falou ninja no programa? The Ninja, 542. 542. Então, segue aí pra vocês, os ouvintes falaram. Ouvinte falou, ouvinte falou. Fala galera do podcast Tanguinha, aqui é o Quiros de Fogo de São Paulo e, cara, sou muito fã de vocês aí, estamos aí na atividade passando a palavra da Tanguinha pro mundo, ou pro máximo de pessoas que a gente consegue. E sobre o podcast de Naruto, que aliás foi o anime que me fez assistir animes legendados, cara, quantas vezes vocês falaram a palavra ninja? Um abraço! Ouvinte falou. Oi, Tangutos. Davi 8 aqui. Bom, o que eu tenho a falar sobre o programa de Naruto é que eu nunca assisti nenhum episódio da série, mais por falta de interesse mesmo. Então, o pouco que eu conheço é de comentários de fãs, o que eu ouvi em alguns podcasts. E a MV, por exemplo, a luta que vocês citaram do Rock Lee vs Sugara, tem muitos MVs por aí. Então, deve ser uma das lutas mais importantes da série. E... uma recordação muito boa que eu tenho de Naruto é de 2007, quando ainda tinha algumas locadoras por aqui, então eu queria jogar com os colegas um The King of Fighters, um Street Fighter, e acabava ficando muito ruim porque os controles iam detonados. Porque o pessoal que jogava Naruto, nos jogos, tem muitos comandos de repetição, então acabava destruindo os controles mesmo. Então vinha controle com analógico torto, botão afundado, então era uma porcaria. E assistir hoje fica difícil, né? Porque, sei lá, 400 episódios, Naruto, Bleach e One Piece tem muitos episódios e... sei lá, pelo que o pessoal fala, mesmo por esses fillers, acaba tendo muito episódio sem sentido, episódio que não contribui nada para a história. Então, provavelmente deve ter algum grupo na internet que deve selecionar os episódios como um resumão. Então, acho que só assim para assistir mesmo. E no mais, um abraço aí pro pessoal. Eu acho que esse foi um bom... esse programa presente deve ter sido sobre troféu. Então, boa sorte aí, pessoal. Tchau. Ouvi, falou. Ouvi, falou. Ouvi. Ouvinte falou. Porra, muito maneiro, né, cara? Essa vinheta, puta que pariu. Sério, mandem muitas mensagens de voz pra gente, vocês não entendem. Nosso sonho é fazer um programa no meio dessa vinheta, a vinheta frenética. Ao fundo, uma hora dessa vinheta, vocês falam alguma besteira, volta a vinheta, sabe? E fica nisso, mas, cara. Sério, vocês vão fazer, tá ligado? A gente vai falar sobre Guerra dos Tronos, temporada 2, no meio do programa. Galera, pausa para os ouvintes. mas agora aqui sobre o recado de voz do Davi 8. Ele tem uns questionamentos aqui, cara. É, tipo, primeiro, Davi 8, afasta um pouquinho do microfone, porque você tá soprando muito. Quando for deixar a mensagem, pode afastar, porque, tipo, a gente consegue melhorar o áudio, aumentar, mas tirar o sopro é complicado. Mas ele pergunta, Bode, Rock Lee, cara, é ou não é uma das lutas mais importantes da série? Importante não tem importância nenhuma, mas é uma das lutas mais maneiras. É, mas tá ligado, aquela luta que você vê, caralho, que anime foda. Talvez uma das lutas mais legais que eu já vi em todos os animes. Todos? Tá pau a pau com Kenshin versus Saito. Pô, Bode, é sério isso? Sério? Nesse nível aí? Sim. Quanta paixão. Então tá bom. Porque, pô, tô ligado que o Saito pra você é tipo uma paixão nacional, né? É tipo Sakura pra você. Entendi. Né? Filho da puta. Total. E, pô, ele tava reclamando que na Lan House e a galera destruía os controles quando ele queria jogar Street Fighter, porque o Naruto, você ia jogar e tem que ficar fazendo tipo socando o controle, tá ligado? Nada destrói mais controle do que Mario Party. Se você tá reclamando disso, você é noob. Pô, mas... Ah, tem pra Wii também. É, Kiro... Davi, compra o controle e leva pra locadora. Pronto. Você não precisa... Ou melhor, não jogue nada de Naruto, não estimule. Sabe, é tipo você dar dinheiro pra traficante. Não, cara, mas ele ia jogar Street Fighter e o controle tava fudido. Ah. Entendeu? Ah, entendi. E, por fim, ele diz que não vê Naruto porque tem muito filler, não sei o quê, que poderiam condensar, mas pode. Vocês estão vendo que a gente tá lendo o que as pessoas falaram, né? Então fica esse delayzinho, parece que a gente ouviu, mas a gente não ouviu, gente. Isso se chama edição. É... Ô, Bode. Oi. Isso, tá dizem falando... o Naruto em vários ovas, sem spoiler, sem spoiler não, sem filler. Tá ligado? Cortar toda a parte, tipo, que fizeram com Death Note. Olha só, alguns animes e mangás como Dragon Ball, One Piece, Naruto, tem que ter uma história grande, sabe? Pomposa. Não filler. Filler é o Naruto mijando e fazendo uma coisa ridícula, mas a história tem que ser longa, porque são muitos personagens, vai ter treinamento, vai ter as merdas todas. Então não tem como reduzir muito. Por exemplo, Samurai X era uma história que você podia, só pra fazer uns, sei lá, uns 25 ovas e ok, tá aí. Isso é Kenshin, acabou. Mais. Agora, Naruto, acho que não. Tem que ser meio longo, sim. Não precisa de tanto filler, claro que não, aquilo é ridículo. Não, mas também não precisa de um episódio inteiro pra mostrar que o Naruto ganhou uma missão e saiu da vila, tá ligado? Cara, aí pausa, aí come o ramen, aí tá o Kakashi do lado dele, e aí ele diz, Naruto, lá lá lá lá. E aí, tá ligado? E random encounters, e vai. É desnecessário, mas de repente dava pra reduzir e vender mais, sei lá, botar um especial bolado e remasterizado. Reduzir sim, mas não muito. Não tem como secar muito aquilo. Mas quem não viu Naruto foi o Davi 8. Davi 8, você também não precisa ver. A gente tentou, não gostou, ninguém gostou, ninguém gosta, ninguém vê Naruto, entendeu? Eu vou tentar ler o mangá de novo. Por que você vai fazer isso, pode? Porque, pô, Naruto é paixão antiga, cara. Sabe? Aquele momento de fraqueza, você reencontra numa festa e tal. Pai de Alfaz, é que você já platinou, mas ainda assim joga. Eu platinei, você platinou? Eu platinei. Sério? foi quase. Fraco. Então tá bom. Galera, muito obrigado por terem participado. Lembre-se, previnam AIDS. Ela tá aí, tá ligado? Se eu der mole, se alimentar direito, vai dar merda. Então protejam-se e se alimentem direito. Round 6. Six não, 7. É, o 7, foi mal, my neck. Leave my bed and my cry. Mas parabéns.